vendas online. ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Energia 97. No ar, estádio 97, aqui na Energia 97. Às vezes tá falando, pô, e essa trilha? Não tem mais cantoria, etc. Calma, nega, calma. Calma que a coisa vai ficar boa. Estádio 97, tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Aê. Boa tarde. Chegamos. Boa tarde. Chegamos. É isso aí. Estamos aí, fazer o quê, né? Não, isso aí. É. Somos balão, mas estamos no ar. De norte a sul, de São Paulo a Rio, Japão, Inglaterra, Londres. Estamos tudo, pra todo lado tem estádio 97. Como diz o síndico de A a Z. É isso mesmo, de A a Z. Qual o nome do síndico do seu prédio, velho? Kim Maia. Hoje é semi-sexta, hein, ô Sombra? É, hoje semi-decreto? Ah, não é que semi-decreto, é que como hoje é semi-sexta, porque amanhã é feriado, eu e o RG a gente tava fazendo uns planos aqui, né? O que, que a gente vai fazer? Você, o R. Juntar você e o RG pra fazer plano de meio feriado é complicado. Primeiramente, a gente vai encher a cara. Sim. E segundamente, primeiramente, a gente volta pro plano inicial. Tá. Porque quem faz sentido é soldado, viu, Sombra? Eu e o RG vão meter o louco e esfarelar o salgado hoje. Olha só! O Ale quer papar o RG, hein? Que é, o Ale quer comer o RG. E nós, no meio feriado, nós é só inteiro, hein? É, rapaz. É. Porque pra gente beber com responsabilidade e não derramar. Então, é as pautas que eu tô um pedaço de mau caminho hoje, hein, Ben? Opa, boa. É isso aí, seu Bento, o Estádio 97, que tá no ar, no oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Um abraço lá pro Fábio da Estela Barros, todo o time da Estela Barros lá, aguardando você, cliente, ouvinte do Estádio 97, para viajar pra Rússia. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Um abraço pro Marcelo, Vander, todo o time do McDonald's, até pro Ronald. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, não é não, mano? Pô, certeza, Sombra. Certeza, né, cara? Ronald, show de bola. Bentólogo. Vamos aí. Vamos às manchetes do Estádio 97, Bentólogo. Bentólogo. É, agora é minha nova função. Muito obrigado, Sombra. Vamos convidar o menino humano e vamos ao Corinthians agora. Ah, vamos lá, vamos lá. Chupa antes. É hoje tem, mano. Bento. Hoje tem. Hoje tem, hein? Hoje tem. Hoje é um velho conhecido, um velho freguesão também do Corinthians hoje lá na Arena. É freguês mesmo? Ah, é. O Cruzeiro mano. É Romito neles. O Cruzeiro não pode ver o Corinthians que treme, velho. É impressionante. Verdade. Não, mas nessa o Cruzeiro não é que ele é freguês. O Cruzeiro ele é muito freguês. É mesmo? Caramba, sim, né, mano? Muito. É impressionante, né, bicho? Mas convenhamos, hein? O mais freguês do por exemplo, mais do que o Cruzeiro é freguês do Corinthians é do São Paulo. É mesmo? Caramba. Também. Tudo não, bem vocês que... briguem entre si, porque vocês dois são fregueses do Corinthians. Nossa! Bicho, olha só, agora... Briguem entre si. O mano foi bem pra caramba agora. É. Dá pra ele. Então. Aquela giratória do Street Fighter. Não leva, não leva mal não, mas o mano agora com uma bala só, velho. Nossa, velho. Ei, você aí, o Múmia, que você tava reclamando aí? O mano tá com diazinha, uma... por quê? O mano com uma bala só, velho. Derrubou um Bambi de um lado e a raposa Ô Murra, se fecha aí, ô Murra. Que a múmia tá surfando na asa da galinha agora? Boa, mano. Vamos passar aqui Tamo junto. Vamos passar a escalação do Corinthians aqui, ó. Pra hoje não é muita novidade, não, mas vamos lá. É o Cássio. Paulo Roberto, hein? Tem mandado bem na lateral direita ali. Não tem comprometido. Não tem, não. Porra, se tem. Pô, não, mas, tem. Mas tá, não tem comprometido, pelo menos. Tá jogando. É que o resto do time é muito forte, né? Não, mas tá lá fazendo arroz com feijão, pelo menos defendendo. Balbuena. Aí o Pablo, e o Arana. Aí o meio-campo vem com o Gabriel, Maicon, o Jadson ali na função ainda do Rodriguinho. É de um lado o Marquinhos, Gabriel, Romero e Jô. É isso Romito, aí, o nome dele é Romito. Ah, é agora, né? É isso aí. Ô Bento, depois dessa escalação que você acabou de dizer, eu só tenho três palavras, cara. Qual? Coitado do Cruzeiro. Mas é verdade, é fato. Não dá zica, o Corinthians, não? Ele... Não, dá nada. Olha. O Corinthians, ele tem tudo aí pra ir pra sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E o time do Corinthians aí que tá bem montado, né? Não dá pra questionar mesmo o futebol que o Corinthians tem apresentado. Se não é na técnica, é na raça, é na garra, é na força. O time do Corinthians tem conseguido bons resultados, inclusive nas três primeiras rodadas, quando questionavam, porque o Corinthians tá com esse aproveitamento, porque pegou três babas, Chapecoense, Atlético Goianiense, Vitória, etc e tal. O Corinthians, quando teve aí um confronto contra adversários com mais qualidade, que foi o caso aí do Santos, do Vasco e do São Paulo, o Corinthians, ele teve um aproveitamento melhor do que contra os times menores que o Corinthians enfrentou nas três primeiras rodadas. Mas já então, tá na hora de perder, né, mano? Não tá não, RG, não tá não. Quem sabe o Corinthians... Não, vai acontecer, vai acontecer. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer uma derrota. Talvez lá pra 20ª, 30ª rodada, o Corinthians perca o gol. Mas não vejo isso agora, não. E provavelmente também não vai ser pro Santos, né? Possivelmente não. Possivelmente não. Pega eles. Porque já levaram o ferro. Tá viajando na asa da gaivota agora, é? Comprei passagem no mesmo lugar que você. Deitou. Mas nossa, eu fui de executiva, não tinha pra coitadinho lá, não. Cadê a humildade? Que é Libertadores, velho. Que é Libertadores. Ai, desumilde. O RG. Fala, mano. Inclusive, eu ouvi um grunhido aí do fundo. Ouvi um grunhido aí do fundo. Ô, porco, se opa, liga aí, nós. Paquito. Segura aí, mano. Todos os clássicos que eu disputei esse ano, eu não perdi pra ninguém. Inclusive pro meu time, então dá chupada aí também. Calma. Antes. Mas antes desse que você ganhou de nós esse ano, você não sabia que era ganhar de nós há mais de um ano. Aonde? Filhão, tô falando desse ano, 2017. E vou dizer uma coisa, já tô falando agora, 2017, hein. Marca na agenda aí que é a derrota que vocês vão ter pra nós. Cobra mais nada. E pode me cobrar. Nós vamos deitar o cabelo desses coitados aí. Tente pelo menos achar um time. Tem dois que vai deitar o cabelo, não sei se é agora, depois tem dois. O Grêmio é um e o Palmeiras é outro. Mas é certeza. Aonde? Você pode escrever aí, filho. Você é maior dois fregueses do Corinthians. Dois fregueses do Corinthians. O Grêmio é freguês? O Flamengo é um que vai deitar em vocês. Freguês. Agora freguês. Todo mundo é freguês. Mano, aonde que o negócio é o seguinte, mano? Freguês do Corinthians também. Vê o Corinthians e gela inteiro. O negócio é o seguinte, a porcada aí, ô Vieira, a porcada precisa fechar a casinha ali, porque o negócio é o seguinte, primeiro eles precisam arrumar um time pra entrar em campo. Segundo, Não sei nem se o Cuca vai ser técnico do Porto pra encontrar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Nós temos três times, mano. E outra coisa eu vou falar pra você. Pensa em segurar o técnico hoje. Agora começou. Porque o retrospecto é igualzinho quando o Cuca chegou ano passado. Vocês também, né? Igualzinho. Mas com três vocês também não ganharam nem da gente. Se com três vocês não conseguiram ganhar da gente. Mas do São Paulo. Se não ganha do São Paulo, quer ganhar do Corinthians, filhão. Se liga, né? Do São Paulo a gente não ganha há 15 anos. Caramba. E outra coisa. Se não, olha, se não ganhou agora nessa fase, não ganha mais. Também acho. Agora o São Paulo ganhou nessa fase. Não, mas tudo bem. Se não ganhou com o Rogério Ceni escalando, não ganha mais. Do São Paulo a gente até tem vitória a menos. Se for falar um negócio de freguês, eu sou freguês do São Paulo. Mas desses coitados que tá aqui em cima não fala. Olha isso aí, quem é freguês de quem? Deitou. Olha aí, deitou. Primeiro. Vamos lá. O Páscoa deu uma deitada na Páscoa. Lógico. Dá uma mamadeira de aminoácido pro mano. Não, deixa eu falar. Mano, seu direito de resposta é respeitar. Mano, não tem nem direito. Explicar pra esse prego aí. Explicar pra esse prego do Domênico Gato. Segundo Ibope, dois pontos a mais ou dois pontos a menos, é empate técnico. Corinthians e Palmeiras, se você pegar, pega os números, você não falou de números. Cinco vitórias a mais. Não, cinco não. Três vitórias a mais. Não, cinco. Isso, segundo o Ibope, é empate técnico. Não, senhor, então dá uma chupada aí, pô. Cinco vitórias a mais, filho. Dá uma chupada aí. Vou pegar aqui pelo contrário. Ué, se você acha que você é campeão do mundo em 51, esses seus números aí também estão furados, Domênico Gato. Dá um F5 na tua vida. Vou dar aqui, vou te falar o confronto de... Três vitórias a mais pra porcada. Isso é empate técnico segundo Ibope. Mas pra quem acredita, pra quem acredita que é campeão do mundo em 51, velho, eu vou discutir o que é que ele... Vai começar de novo. Peraí, aqui não existe acreditar que é. Aí é só olhar, analisar a história do futebol. A história diz que é. Eu analisei. É, a história diz não, que a história não disse nada. A história diz que o Titanic afundou em 1912. Aí você vai falar que é mentira? Que foi o mesmo ano que o Santos foi fundado. Mesma data e ano. Peraí. 121 vitórias do Corinthians, 125 do Palmeiras. É 4 vitórias a mais. Nossa, tem 2 pontos pra mais, 2 pontos pra menos. Então, lógico que tem. Peraí. Aqui não é imbope. É número que não dá pra trocar. Não é número igual. Sombra, imbope, você consegue falar. Você entrevista 1000 pessoas e você tem mais ou menos um apanhado. Margem de erro. Margem de erro. Nossa, aqui, ensinando, aqui, mano. Vamos lá. Aqui não tem margem de erro. A escolinha do Dodô. Aqui tem 4 vitórias a mais. Não tem problema. Eu espero ter. A escolinha do Dodô. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Quando você tem lá uma pesquisa do Ibope. Limpa o olho, mano. As pessoas falam 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos. Não, você pega 2 pontos a mais pro Corinthians e 2 pontos a menos pra porcada, é empate técnico. Isso chama-se empate técnico. Mas aqui não tem empate técnico. Então mano. Eu acho empate. Lógico que tem. Não, não tem. 4 não vitórias tem. A mais. Peraí. Você falou agora se ouve. Você tá com os números abertos aí. Vamos lá. Quantos confrontos? Vamos lá. Quantos confrontos tem aí? Total de confrontos? Isso. Deixa eu ver aqui. Total de confrontos. Não tem aqui o. Ah, tem. Não, tem total de somatória. Pois é, total de jogos. É como se informar, né? Total de jogos. Deixa eu somar aqui, ó. É só somar 121 mais 125 mais 107. Que são 107 empates. 353 então, jogos. Dá mais de 300 aqui, jogos. 353. Então, total 353 de gols, 353. Me desculpa. A partir desculpa do momento que a gente tá falando. A partir do momento que a gente tá falando de 350 confrontos, 4 vitórias a mais para um lado, você não vem me falar que é freguês. Freguês aonde? Freguês é quando tem 30 vitórias a mais, como é o caso de Corinthians e São Paulo. Isso sim é freguês. Isso é freguês. Isso é freguês. Eu vou falar o porquê. Não é só porque o Palmeiras tem mais vitórias. Aliás, é também. Porque o Palmeiras tem 4 vitórias a mais que o Corinthians. O Palmeiras tem 4 vitórias a mais. E se for pegar, meus amigos, confronto de final, de semifinal, aí a gente pega aí, ainda dá deitada, tá falando bobagem. Não tô falando bobagem. Vocês ganharam algum brasileiro em cima de nós? Tá falando bobagem. Ganharam algum brasileiro em cima do Palmeiras? Nós ganhamos. Mas é óbvio, Vocês ganham Paulista. Vocês não chegam. Mano, vocês não chegam. Não chegam. Ó, Campeonato Paulista, quando vocês ficavam 20 anos na fila, nós te arrancamos a cabeça, não deixamos vocês ser campeão. É só mano. E a gente, quando tinha 16 anos pra ser campeão, voou em cima desses coitados. Nossa, fora ali. Aí, cidadão, aí você tem o Zé Aparecido no posto. Bebe água, respira, mano. Você tem o Zé Aparecido no posto. Uma das maiores vergonhas da história do futebol. Só as manchetes. Segue o jogo. Calma. Só as manchetes. Vamos lá, continuando, seu Bento. Quer vinheta, Bento? Não, pode senhor. Pra dar limpada no ambiente. Vou dar uma limpada aqui, as crianças estão aceleradas hoje. Obrigado. Põe o tricolor agora, por favor. Ah, São Paulo! São Paulo! Vamos lá, ixi, daqui mexe a pouco. Meu coração. Daqui a pouco. A que horas é o jogo? 19h30. Será que é hora do estádio? Vai ter, hein? Vai ter. Cadê a vinhetinha, Sombra? Da mão? A Sombra fez uma cara de choro agora. Essa vinheta aqui? E o professor tá precisando. Perdeu duas, né? O professor. Aquilo ali é aluno que fica com o chapéu de burro no canto. Cuida do teu time aí, Gaúcho. Cuida do teu time aí, outro. Ô, Mota e Sombra, vamos lá. O possível tricolor pra hoje. Renan Ribeiro. Bom. Éder. Quem? Militão. Militão. Assustou, né? Assustou, hein? Promissor. É, Maicon e Lucão. Maicon, um vômito pra eles. Emoticon de vômito. Não, você sabe por quê? Aquela carinha de vômito. Segura mais um vômito. Emoticon de vômito pra ele. Porque o Maicon, se ele jogasse de maneira responsável e simples... Ele poderia ser considerado um bom zagueiro. A partir do momento que o cara quer jogar pra ele, que quando o cara coloca o time em risco, tentando enfeitar jogadas, querendo brincar de 10, quando ele é só um 3, ele passa a jogar pra ele, não pra um time, não pra uma torcida. Boa. Então, o meu vômito de repúdio, ô Maicon. Ele gosta de bater falta ainda, viu? Ele gosta de bater farta. Mas pelo menos não tem a defesa entorpecente hoje, né? Que é a defesa. Qual? Michael Douglas, né? Michael Douglas, não. Não tem Michael Douglas hoje? Não, pelo amor de Deus, Alê. Não tem, vai dormir, Michael Douglas. Por isso que os caras estavam muito loucos. Ah, até por isso, né, Alê? Que zaga bacana essa aí. Vamos ao... Vamos lá, então tá, Militão. Militão promissor, Michael, que mais? E Lucão. E Lucão, Lucão. Ah, Lucão. Aí tem mais. Não, peraí. Porque o Lucão, você sabe quando... De borrado. Você sabe quando vai nos parques de diversão? Tem aqueles brinquedos 3D, 4D, que você às vezes não sai do lugar, mas a imagem corre por você de maneira que te criam sensações de queda. O Lucão é um brinquedo 4D que você pensa que você está sempre em perigo. É o hamster na gaiola? Sabe eu aqueles óculos que você põe hoje em dia, que é 4D, que você, porra, você fala, olha, tô zindo. O Lucão te dá a sensação de perigo constante, cara. Mas ele sempre joga com dois zagueiros para um marcar o Lucão. Ah, entendi. É o Lucão e mais dois para um ficar pra de olho. Pra mim é motivo de fralda aqui, cheia. É. Tá cagado. Aí tem sempre aquele ouvintão que fala, agora eu vou me consagrar e vou pegar ele no contrapé. Outro dia, ele falou elogiou. Que o Lucão fez... Elogiou o Lucão. No primeiro jogo sim! Dele, né? Outro dia, o Lucão, recentemente, chegou a fazer um ou dois bons jogos. O Palmeiras jogou muito bem. Então, nada mais justo que quando faça bom jogo, a gente elogie. Agora, a média e a normalidade do Lucão é de um zagueiro horroroso. O que eu posso fazer? Você acha que ele não tá na média? Não, ele tá na média. Tá na média, tá na média. Não, a média tá nele. Tem mais aqui, hein? Tem mais emoção, viu, Alê, pra escalação. O Lucão é o famoso zagueiro uísque do Paraguai, né? É? Por quê? Aquele que te dá dor de cabeça. Ah, olha, Jesus, aqui vem o Wesley. Mais um outro aí. Wesley. Não, peraí. Quem que corre pela esquerda? Não, pela esquerda vai ser o Junior Tavares. Ah, bom, ufa. Pela direita, pensei que a Pardalice já tava assim, desse ponto. Não, é o Wesley. Aí Wesley vem... como ala direita, ok. Mas tá fritando, hein? Aí vem o Jusilei. Muito bom, hein? O melhor do time, não. Cícero, que também... Wesley e Cícero, é sério? Olha, o Cícero, eu vou te falar uma coisa. O Cícero é um jogador que deveria ter uma importância grande em termos táticos. Mas, infelizmente, o Cícero não veio corresponder. Só não entendi errado com o Cícero. Aí e o Júnior Tavares. Tá. Aí deve vir o Marcinho, que vem feito bem ali, né? Tá bem, o Marcinho tá bem. Tá bem, o Marcinho. Aí do outro lado, Gilberto e o Lucas Prata. Não, você tá de brincadeira que, de novo, é o mesmo tipo de escalação. É, pô. Tá de brincadeira não tem um meia nessa porra desse time. Mas não foi o Bento que escalou, só pra deixar claro, hein? Ah! Eu tô me sentindo intimidado aqui. O Samba tá quase jogando a carreira no seu Bento, velho. Muda, Bento. Faz outro time. Você tá de brincadeira... Que vão meter de novo o Prato pra jogar de falso 10. Muda o time. Ai. Meu time é que tem o Nen, viu? Só tomar cuidado. O seu time que tem também não é um 10. É. Mas o Rogério precisa tomar cuidado pra não ressuscitar o Lucha lá, hein? Então, aí é o seguinte, né? Mas pra melhorar um pouco, Sombra, né? Até desgosto. Mas pra melhorar um pouco... Não, acho que deve estar errada essa sua escalação aí. Não, pra melhorar um pouquinho, deve entrar o Marcinho pode fazer o lugar do Wesley, como ele vinha fazendo, e o Wellington nem entrar no ataque, entendeu? Tem mais essa... Tudo bem, continua sem nenhum meia. Então, aquele Tomás que veio... Mas quem que é o meia? É o Tomás. Tomás. E só é o único meio? Tomás e o Cueva. Então, o Tomás, então, ele devia já pedir pra ser até negociado. Ô, RG, tem que tomar cuidado com esse aposto de bola hoje aí, porque fica o Tomás no Cueva, Tomás no Cueva. Tem que cuidar, velho. E pra completar o tricolor... Meu Deus do céu. Teve interesse no Jeromel, né, o grande... Jeromel. Conta do português agora, os... Não levamos, que quando a gente viu, era já o zagueiro velho. Meu Deus do céu. Já era o zagueiro velho. Ô, Vieira... E os caras podem estar indo de prato e voltando com o Pires na mão, hein? E agora... Saidinho hoje, hein? Aliás, hoje tá, o pau tá comendo, tá legal. Estádio 97, Raiz. Quem não tem time, torce por esporte, vai pro Corinthians, é assim. Nossa, o Corinthians hoje é o líder do campeonato. Pera aí, quem não tem time aqui, pelo que eu tô vendo, é o senhor que tá aqui abrindo berreiro desde segunda-feira. Mas não foi pra você, ô trouxa. Não foi pra você que eu falei, ô Lesbão? O Corinthians. Ô Lesbão, mano, pra mim também não foi, porque o meu tá na Libertadores. Então tem o RG. O seu, bicho, é que não adianta participar e não levar, velho. Já acabou a Libertadores? Mas não vai, né, RG? A gente sabe disso. Por quê? Eu só respondi esse pangão. Você sabe do seu. Aí, ó. Do seu você sabe, do meu você Eu só respondi esse pangão, RG, porque ele ousou citar o nome do Corinthians em vão. Ah, para, vai. Mas não vai. Inclusive contrariando um dos 10 mandamentos. Eu cito o nome do Corinthians em vão. Eles estão desesperados. Não roubarás. Eles estão desesperados. Não roubarás. Olha, o único código. O único código que vale pra vocês é o criminal. Não vem com essa história de mandamento. Isso eu também concordo. Criminal, moto e sombra. E por falar em criminal, vem aqui que eu vou te pôr na vara. Tá carente, hein, mano? Ô, juiz. Mas pode estar pintando um zagueirão aí, equatoriano, zagueirão da Universidade Católica. É. É o Roberto? Roberto Roberto. Isso aí. Arboleda. É isso aí, 25 anos. Vem sido sempre convocado para a seleção equatoriana. Ele jogou lá. Jogou, segundo informações, está bem próximo aí de chegar. Tá palavrado. Também, se eu não me engano, foi o Oswaldo Pascoal, o Mano pode dizer, que vem falando de uma negociação de São Paulo e Ricardo Goulart. Eu não ouvi, eu só li um pequeno boato, não sei se é um boato. O Mano pode dizer, afinal de contas, o Mano é que passa as cuecas do Pascoal. Tem alguma coisa mesmo? Isso! Existe sim dentro do São Paulo aí uma corrente para que esse nome venha à tona sim. A diretoria de São Paulo batalha, tenta buscar sim a contratação do Goulart, mas é difícil, né, Sombra? Porque as cifras são muito altas, cara. É aquele negócio, querer tá muito longe de poder, cara. A diretoria de São Paulo tá tentando de todas as formas. Não me surpreenderia, Sombra, se viesse. Porque, ó, o Jadson, que era um jogador caro também, ele abriu mão para voltar pro Brasil. Verdade. Abriu mão do contrato e boa parte do que ele teria para receber também. Abriu mão e voltou. O Everton Ribeiro, que por mais que não estivesse jogando na China, ele tava jogando lá no Emirados Árabes, mas é um mercado que paga muito bem também. Voltou. Acertou com o Flamengo. Então, o São Paulo, que em determinado momento até buscou o Everton Ribeiro sim, numa hipótese talvez aí não tão remota da forma como nós estamos citando aqui, pode ir atrás do Ricardo Goulart, sim. O São Paulo está se mobilizando nos bastidores para tentar a contratação dele. Olha. Existe, sim, dentro do São Paulo, uma corrente muito forte para que ele seja o próximo reforço. Tá certo. Aí, ó. Uma coisa importante que aconteceu hoje no São Paulo, chefinho. O quê? Fala aí para nós. O São Paulo nomeou advogados, né? O Mansur e o Rodrigo Monteiro, para montar um estudo de viabilidade sobre separação do futebol das atividades sociais e amadoras, né? Vai ter um estudo aí para ver se dá para separar o futebol do resto, né? Uhum. Então vamos lá. Todo mundo fala uma reivindicação antiga. Então vamos lá. Que esse ato administrativo, empresa, né? Que esse ato administrativo não seja apenas uma grande fachada para dizer que, olha, estamos nos movimentando para valorizar o torcedor. Modernizar. Porque o Leco, ele tem um modus operandi muito semelhante das últimas gestões. Lógico. A criação de factoides. Então, eu espero que essa nomeação seja, de fato, e depois vamos ver, vou até ver com o Mansur, perguntar para o Mansur, né, que é um ouvinte nosso do Estádio 97. Sim. E que quando houve críticas aqui também no Cimelindra, perguntar para ele, o que tem de verdade nisso, o que não tem de verdade nisso, e que isso passe longe de ser um ato daqueles de criar uma fachada para o torcedor, para passar a impressão para o torcedor de que realmente São Paulo se movimenta no sentido de valorizar a separação do societário, do futebol, de repente colocar aí mais importância pro torcedor, esvaziar um pouco a importância desses tais conselheiros aí, né? Tem que esvaziar um pouco essa história aí, porque quem vem amargando aí um futebol pífio, no fundo, é o torcedor. Que pro conselheiro tá bom lá, de repente tem o Pebolinha, a piscina, a bote, o cacete A4. E quem sustenta o social é o futebol, né, velho? Então... Não, que me consta, não sei se ou é verdade, não. O social se paga. É, então não vai separar o quê? Não, tem que separar assim, olha, conselheiro, legal, cuida do futebol. Pra fazer uma empresa. Pra, faz o presidente lá do social, o presidente do futebol, você entendeu? Tem que separar essas coisas aí. Agora, tá se pagando hoje, eu não sei até quando que também vai se pagar. Vai saber até quando, não sei. O campeonato interno de futebol lá é bom. É bom? É bom? Você já jogou lá, Ali? Eu joguei no Interclubes. Ah, tá. Contra a seleção. O São Paulo. Seleção sub-óbito do São Paulo contra a seleção sub-óbito do Banespa. Entendi. Quem ganhou? Não, a gente foi a final do ano passado. Você tava no campo? Não, tava aleijado, né? Tava meio... Tava baleado? Meio lasgrael. Ah, por isso que o Banespa perdeu. O Banespa ganhou. Ganhou? Mas o campeonato... Então você era meio Romero do Banespa? Você tava lá igual... Você não jogou, o Banespa ganhou? Mais ou menos por aí. Você tava igual porque tava no resort. Ei, Mota, tava lá o que tá igual hoje. Baleado. Tava fazendo um gelo vioral. Mas o campeonato interno do São Paulo... É forte, é bom? É um dos mais fortes de São Paulo. Ah, legal, bacana. Pode até o Rogério tirar alguns jogadores de lá. Ah, bacana. Eu fico feliz, nossa, aí de ver que ótimo, tem algo, né? Tá acontecendo legal, bom no São Paulo. Legal, bacana. Olha, galera, você só reclama, tem coisa torcedor, dando certo. Vamos ficar feliz aí com o campeonato interno do São Paulo, é bom. Você tá reclamando de barriga cheia, Sombra. Vamos todo mundo mudar pro futebol interno. É isso aí. Muito bem, estádio 97. Ah, só mais uma coisa aqui. Outro dia surgiu uma informação de que, de repente, tem o Cruz Azul que tá querendo também, o Centurion. Outro dia houve algumas alusões aí de que a China gostaria do Centurion, o próprio Shandong Unen, não sei se é verdade, o Shandong que é dono dos direitos econômicos do Jusilei, Jusilei que é o que se fala, São Paulo gostaria de ficar com ele ao final do empréstimo, ótimo, né? Vamos trocar. Muito bom jogador. Muito bem, estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento do McDonald's, Dodô. Verdade, olha só, quer sentir sensações inexplicáveis? Então faz o seguinte, junte dois maravilhosos segredos da humanidade feitos um para o outro. De um lado, o Big Mac que você adora. Aí do outro lado, você visualiza uma Coca-Cola geladinha borbulhando de sabor. É uma mordida, um gole. Uma mordida, um gole. E aí você vai pirar, meu amigo. Mas se você deixar essa sensação ainda mais inexplicável, peça o grande Big Mac. Dois grandes hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Legal. Grande Big Mac, meus amigos, e Coca-Cola, aí sim. Aí o bicho pega, prove, sinta, tente explicar, é McDonald's, meu amigo. Vamos churrascar? Nada melhor do que um feriado prolongado com churrasco com os amigos. E quando o assunto é churrasco, o Vamos Churrascar do Extra é a solução. Tem carvão, carne, linguiça, bebidas e muita economia. Aproveite! Olha aí, cerveja Budweiser, lata, 269ml, leve 3 caixas por R$1,92 a lata. Cerveja Skol, lata, 269ml, leve 3 caixas por R$1,87 a lata. Picanha bovina resfriada, peça a vácuo, por apenas R$29,90 o quilo. Não, Mota, vácuo não é o macho da vaca. Ah, não é? Não. Puta lá, vida. Refrigerante Sprite, 2 litros, leve 3 por R$4,99 cada. Você merece esta economia, vem churrascar. Beba com moderação. Santos, let's go! Vai dar uma motinha. Aqui, ó. Motinha não, que motinha. Ah, deitou no seu peito. Vai pra cima, Ben. Dança da motinha. Olha que desprezo, hein, a minha vingança, que você zoa muito, meu time. É, eu zoa onde? Não, mas também aí você exagerou. Mas sabe que eu gosto de você, né? Mas ele não zoa? Vai chamar o cara de motinha, pô. Chama ele de filha da... É a mesma coisa, nossa, de chamar de, sei lá, o bandido da luz vermelha. Olha, não mostra essa jaqueta não, velho. Eu vou quebrar uma, você vai ver só. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se eu vou quebrar uma, você vai ver só. Nem Super Bonder vai colar. Ah, o Matonho da Lua. Ô, RG, vamos lá. Fala, Bentinho. Hoje jogaço, hein, na Vila, 21h45. Gramado novo, hein? Gramado novo, mas olha, mais uma vez, a decepção fica por conta da torcida. Apenas, se não me engano, 5 mil ingressos vendidos. Sim, tinham 5 mil vendidos. É, 5 mil vendidos. Né? Muito pouco, né? Saturou, né? Mas vamos lá à escalação. Possível Santos para hoje. Diga lá. Vanderlei. Boa. Aí vem Vitor Ferraz. Boa. É, David Braz. Braz. Lucas Veríssimo. Pera, você não falou. Jean Mota. Peraí, o RG não falou do David Braz. Quase boa. É quase boa. Renato, ó. Thiago Maia. Thiago Maia? É. Bom. É, Lucas Lima. Bom, voltando, Lucas. Vitor Bueno. Bom. Bruno Henrique. Bom. E o Kaique. Bom. É isso aí hoje, RG. Kaique, isso. Bom, bom com interrogação, né? Sim. Semibão. É, semibão. Ô RG, só com relação ao gramado que você chamou a atenção, você, na época que você estava em atividade, né? Você gostava de beijar o gramado? Não. Como assim beijar o gramado? Ah, porque tem gente que tem uma tradição de antes de começar dar uma beijada no gramado. Não, ah, é? Beijar o gramado é bom. Eu não beijava gramado. E quando o gramado depende é de várzea, gramado, que não, né, tem grama? É, mano. Aí você pode ir pelo campo de terra, né, também. Entendeu? É o... Ah. Mas você não beijava? Não, porque eu tenho que tomar muito cuidado com as suas perguntas. Você entrava... Você pisava no... Se for o gramado, eu estou supondo, eu não só beijava, lambia... Olha! Fazia o diabo nesse gramado. E você pisava no gramado descalço, não? Sim. Pisava descalço? Sim, sim. Natação sem touca? Sim, tranquilo. Judô sem kimono? Sim. Cavalo sem sela? Sim. Jogava sem caneleira? Sim. Sem chuteira também, né, Rio? Que exemplo, pá, Júlio. E ainda tem mais. Que exemplo, hein? Estourava a champa ainda. Ah, mas pera, Ale, tem uma observação. Ah, bom. Tem uma observação. Sim. Estourava a champanhe? Estourava a champanhe. Não, não pode. Oliveira. Sim. Isso era na época, Oliveira. Ah. Isso era na época, Oliveira. Hoje não mais. O meu herói não usa capa. O RG. Vocês ficam dando maus exemplos pro menino humano, que é virgem. Sim. Sim, mas eu tenho uma pergunta pra RG também. Ô RG, assim, fala, sim, mano. Você fala que é sim. Com gramado molhado você jogava também? Não, jogava assim. Aí ia pelas beiradinhas, né, mano? Eu fazia diferente. Eu ficava batendo bola atrás do gol quando o gramado tava. Olha, eu recomendo. Eu nunca tive paciência. Eu nunca tive paciência pra ficar batendo bola atrás do gol. Eu adoro bater bola. Ele falou que é. Não, o mano não é virgem. Bater bola. O Sombra falou, ele falou assim: pode falar que é. O mano não é virgem. Ele só tira a camisinha com o pum. Ah, não! Ô, mano, aí. Aí, mano, trouxa! Não sou eu que sou conhecido como manja do vestiário. Alexandre, quantos buraquinhos tem no mictório? 32. Olha lá, tá errado. É. Jedi ó, xixi. O sapão de duas cabeças aí, ó. Só pra um lado e pro outro. Pro lado. Mas, é o zóio de trena? Zóião de trena, opa. Mas, só mirando. Mas, seu Bento. Hoje o Levir fica no banco? Fica. Fica. Eu acho que é a grande oportunidade, jogão hoje, como sempre foi Santos e Palmeiras. Como sempre é complicado esse jogo, mas eu acho que a grande oportunidade do Santos hoje de poder tirar proveito da situação do Palmeiras no momento na tabela. É claro que o Palmeiras vai para lá necessitando urgente dessa vitória, precisa muito dessa vitória. O Palmeiras está em 13º lugar, está sendo cobrado pra caramba, a mídia cobra, a torcida está cobrando, tem que ganhar, tem que fazer resultado, da mesma forma como o Santos. Boa. O Santos um pouquinho melhor em 10º lugar no campeonato. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, pô, tá o presidente do Santos aí, o Rome, lá discutindo com o negócio de Giovani. Presidente do Santos? Que o Giovani. O Ari Toledo. Ari Toledo. Que o Giovani. Doutor Sapatinho. Deixa o cara ir pro Flamengo. Vocês estão mas tá no contrato. Vai brigar com o cara. Não pode. Vai brigar por causa de Giovani. Ô, você tá louco, meu. Não, mas o RG, o que o Santos quer não é o jogador. O Santos, ele colocou isso aí em contrato, mesmo não estando na legislação vigente. O Santos, se quiser levar isso pra frente, vai tomar uma fubecada. Vai mesmo. Mas o Santos tá querendo um faz-me rir. O Santos tá querendo morder algum tinguá nessa transação. Porque como o Santos havia colocado isso aí em contrato, se o jogador aí quiser sentar e resolver logo junto com o Flamengo e o clube chinês, o Santos ganha um percentual aí, não sei de quanto aí, mas vão fazer um acordinho pro Santos não sair dessa sem ganhar. Lógico. Nada. É que o cara ainda tem dois anos. Se for pra FIFA... Não, se isso for pra FIFA, RG, tá na cara que o Santos vai levar uma fubecada. Você não pode impedir uma pessoa de trabalhar. Lógico, o cara ainda tem 2 anos de contrato lá. Aí, porra, tá desgostoso lá porque tá fora do time. O cara, mas, porra, sabe, para de esquentar a cabeça com essas bobagens, pô. Deixa o cara jogar onde ele quiser, se não quer o jogador. Tá errado. Não, essa cláusula é mas tá errado. E o Palmeiras, na época, com o senhor Cafu... A Parmalat na época perdeu na justiça pro São Paulo. Teve que jogar no Juventude, lembra, Sombra? Não, e tinha um compromisso de que não poderia voltar e jogar no Palmeiras. Não voltar no Palmeiras? Não, qualquer time do Brasil, né? Não. Era São no Palmeiras, eu acho. Era no Palmeiras. Tanto que ele jogou Palmeiras. No Juventude. Ele foi pro aí Juventude. Fizeram o esquema de passar pelo Juventude. É que fez uma ponte, né? Fez uma ponte. E aí vem pro São Paulo entrou na justiça, ganhou a ação. Ele jogou no Palmeiras. Então mas o Santos pode aí ter, eu não sei... ganhar. Eu não posso dizer que pode ganhar. Eu tô dizendo assim, que na época, não. O São Paulo, em relação ao que rezava o contrato da venda do senhor Cafu, ele não podia depois voltar e jogar no Palmeiras. São Paulo ganhou na justiça. Então, não, cara, a informação que eu tenho, Sombra, é que essa cláusula é nula, que é proibido pela Constituição Federal, e você proíba o cara de trabalhar onde ele quiser. Então, pois é. Mas o São Paulo ganhou isso. Ah, então, mas estou falando da informação que eu tenho. Mas o São Paulo ganhou na época, então pode ter um... Será que... Não, mas ô Sombra, não houve um caso do São Paulo assim parecido também envolvendo o Ricardinho? Na época que o Ricardinho saiu do São Paulo e foi jogar no Santos e tudo mais, o São Paulo não tinha colocado uma cláusula em contrato que ele não poderia jogar num outro clube, a não ser que o São Paulo tivesse aí talvez um ressarcimento, algo do tipo. Eu lembro vagamente que isso ocorreu, mas eu não sei qual a forma que aconteceu. Pode ser que você tenha razão. Mas eu tenho quase que certeza, cara, com relação ao Santos aí, quando o Santos contratou o Ricardinho, deu uma quizumba parecida com essa. Pode ser, agora eu realmente não tô lembrado. Eu lembro só do caso Cafu, que São Paulo ganhou na justiça. Do Cafu eu lembro que aí foi feita a ponte, os caras ficaram puto da vida. Mas eu não... Do Giovanni, cara, eu não sei como é que é. Ou será que tem algo, por exemplo, precisa ver se o contrato lá, de repente, assim, se jogar tem que uma multa pra pagar. Paga multa. Ah. Agora, será que aí no caso apenas implica em não poder jogar em nenhum time no Brasil? Eu honestamente, eu acho que porque seriam coisas diferentes, né? Aí semelhantes, um pouco parecidas, talvez, mas não totalmente iguais, né? Sim, mas agora, como é? Então, no caso do Giovanni, parece que eles falaram que tem no contrato ele assinou que se voltasse, tinha que voltar pro Santos. Mas então, como é que o Cafu, eu não sei como é que foi, o cara volta, como é que o cara volta para o Flamengo, então? Então, né? Se ele assinou que voltaria para o Santos. Ô, Domênico, o papel aceita tudo, cara. Ah, é verdade. O papel aceita tudo. Isso. Eu posso fazer um acordo contigo agora, tá certo? Colocar uma cláusula absurda, falar, eu comprei o Domênico, tá certo? Comprei o Domênico, assim? Você assina? Aí você fala, comprou beleza, caro ou barato? R$1,99. R$1,99 e o troco. Só? Sim. Que isso, mano. Aí, Domênico. Ô, mano, mas só não, então, vale nada, hein, Domênico? Só um exemplo, Tá. Ah, mas aí eu comprei o Domênico. Ah, mano, no exemplo foi em alto, pô. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Bora, cacete. Tá bom, gastei R$150 pra comprar o Domênico. Puta, que porcaria. Tá. Mas completinho, ele faz tudo? Sim. O Alê deitando no Domênico aqui. É porque ele às vezes precisa de um marido de aluguel. Então o negócio é o seguinte, contratei o Domênico lá, comprei o Domênico. Isso. Amanhã chega o Domênico lá num tribunal, fala, não, eu assinei isso daqui, mas tomei o dinheiro do trouxa. Tomei o dinheiro do trouxa. Aí eu vou falar, não, comprei o Domênico, tá aqui no papel, ó, tá assinado pelo Domênico, etc. Pô, vamos ler logo o Domênico? Juiz, vamos fazer o leilão. Mas aí é pequenos defeitos, aí o juiz pode chegar, com a rosca frouxa. O juiz pode chegar lá pra mim e falar, isso não existe, na Constituição. Fala, isso que você tá propondo aqui, não tá acima da Constituição brasileira. Fala, a escravidão já acabou. Então, querendo ou não, não adianta assinar qualquer coisa ou combinar alguma coisa com o Domênico, mesmo isso estando em contrato, mesmo isso aí num papel timbrado, com firma reconhecida das duas partes, se isso estiver interferindo no que diz a lei, não tem como isso ter uma legalidade. Que fere a Constituição, né, mano? Pois é. Agora... Então não tem como, por exemplo, o Departamento Jurídico do Santos colocar isso num papel e ainda tentar levar isso adiante. Porque você até pode colocar num papel, Sombra, pra tentar pressionar o jogador pra que ele não volte. Mas se ele pegar um advogado com um pouco de instrução, o advogado vai falar, não, vamos forçar a barra porque você vai ganhar essa causa no final. Supõe-se que um advogado tenha muito mais que um pouco de instrução, né, mano? Depende se ele estudou naquele colégio do Mano lá. Ah, o Egídio? É, aquele lá. Não, o Egídio é a Harvard. Não, pera lá, sai de brincadeira. O cara sai de lá vivo, já é um milagre. Imagina, velho. A Harvard brasileira. Nossa. É localizada ali na rua Araritaguaba, não lembro o número. Mas é no final da rua ali. Você vai, inclusive, Motinha, tem alunos aí que vêm de fora, prestar o Cambridge aí e tudo mais. Para, mano. Não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Um programa que tem um patrocínio da ESEG, que faz as pessoas se formarem pra trabalhar no exterior. Você vem falar do Egidião? Paulo Egídio, velho. Você tá de brincadeira. Para, ué, tradição, velho. Tá mexendo de lá saiu, de lá saiu eu, saiu o Tony Ramos. Nossa. Saiu o seu irmão? Não, meu irmão não, mano. São os irmãos cravinhos. Como não saiu? Ele ainda tá lá? Não, meu irmão estudou numa outra escola. Ah, é? Meu irmão estudou no do lado do Derville ali. Chama vereador Antônio Sampaio. Sabe o que eu fiquei sabendo? Teu irmão, a partir de semana que vem, vai começar a fazer uns programas aqui com a gente. Ah, é? Mas qual tipo? Aquele que paga e é remunerado? Isso! Ah, não. O que é isso? Aquele que paga. É, olha, irmão de... Eu não sei se deve, mas assim, ele perguntou se ele, semana que vem, ele pode começar a vir fazer o Estádio 97 também. Opa! Eu não sei se os ouvintes vão achar legal. Não, eu não sei se eles vão gostar. Olha! Vou lá na grade. Mas eu falei, pode vir. Ah, oh. Vamos? É, eu botei o meu na reta, né? Fazer o quê? É, não, mas é. Vaciona os Marcão manda bem. Mas olha, o estádio tem muitas surpresas, hein? Tem. É. Marcão é o cara, velho. Marcão, vai contar tudo aí da infância dele, do mano. Que nós vamos abrir a caixa preta, velho. Mas, continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos ao time daquele que está em leilão? Em leilão? Como assim? Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? César Menotti e Fabiano. É isso aí, velho. Vocês... Adoro os dois. Você gosta, vocês, né? Vocês não queriam coragem de leiloar. Você queria deitar o Dutra. Essa é a verdade. Ali. Nossa. Ô, mano. Ô, mano, quem é que... Pagar, quem é o Vieira? Não. Eu não. Obrigado. Ô, mano, quem nunca é que andou... Obrigado, seu Bento. Acho que não. Ó, o Vieira e o seu Bento do meu lado. Não. O seu Alê é um traíra, falou que não. Me leiloaria. Nunca. O RG, eu tenho certeza que também ficaria do nosso lado aqui. Ele falou que doaria a sua voz, quem do Alê. Quem? Que é? Não. Ele cortaria as suas cordas vocais pra acaba doar. Acaba com a minha profissão? Não, disse. Eu sou fã do Dodô, ele sabe disso. Ô, Domênico. Dodô é uma das pessoas que eu conheço, ser humano, olha, assim. Olha. Melhor que eu conheço. Há muitos anos, é mesmo, Ale. Ele faz tudo pelo próximo. Não vai falar da calça, não, hein? Vai, mesmo? Se precisar, ele tira a calça e dá pro próximo. Mesma historinha. Ainda mais com friozinho, né? Ah, mas é que ele já tem o pullover natural dele, né? Ah, pullover. Entendi. Se o Dodô demorar 5 minutos, olha, pra nascer, nascia um urso. Pô, se o Dodô ia nascer um urso, e o Bá, o que seria, velho? Ah, o Bá é, velho. O Bá é um... Agora, ah, é, agora ele tá sendo, né? Seu ele Bento tá sendo fala tosado, do Verdão, né? Você fala de mim. Você não deixa ele assistir o Elo Perdido? O Elo Perdido. Chaca, né? Aliás, o filme é ruim, hein? Chaca. Lembra do Chaca? Eu vou dizer o seriado era legal, mas o filme que fizeram é ruim. É ruim. Nossa, é ruim. Ruim. Nem assiste. É mesmo? É ruim. Fraco. Fraco. Ô, Domênico, vamos aqui. A dúvida hoje... Em dúvida hoje? A dúvida são as laterais. Né, do Parmeira. Né? Vamos lá, o goleiro é o Fernando Praz. Muito aí bom. Vem Fabiano ou Mike. É. Na direita. Sim. Aí é o Edu Dracena. Aí é o Juninho. E aí é o Zé Roberto ou o Egídio. Certo. Certo? Aí certo. O meio-campo vem com o Thiago Santos. Né, o, aí o Leão de Chácara. Né, aquele cara que Thiago tá Santos. Com porrete na entrada. Leão de passou Chácara. Dali a paulada na cabeça. É pancada, né? É, aí vem o Tietê. Certo? Guerra. Aí vem Roger Guedes de um lado, Keno do outro e o William Bigode no ataque. Bastos não joga? É um bom time, hein? Banco. Bom como time? Não. Mas não. Mas o Bastos tem sido. Não. Já está no banco faz tempo. Está no banco. Agora. Ué. Hã? Ué. Coitado, chupa. Agora vai ser um jogo complicado, difícil, né? Um jogo difícil. Mas é um olha, clássico, tive um jogo uma difícil. Visão aqui. 3-1. É. 3-1 pra quem? 3-1 é um bom programa pra vocês. Né? Você não, mas fala aí, agora tem que justificar. Não, 3-1 pra quem? Pra vocês? Pô, se é 3-1, é pra vocês. Mas é 3-1 pra nós, seu mentor, pra nós. 3-1. Se é 3-1, é pro peixe. Ué. Ele tá não, com senhor. Pressa. Olha aí, Domênico. Peixe, que quem é o falou? Mandante? Ele falou 3-1? Não, mas não falou pra quem? Ah, ele jogou, né? Ele jogou. Aí se dá 3-1 pra qualquer um dos lados, ele passa. É mãe de nada, é mãe de nada. É. Mas se der 3-1 pra qualquer lado, ele tá uma vaselina também que eu vou te contar, viu? Deu uma de mãe de nada. Ele tá com difícil. Um pouco de pressa, porque tem convidados difícil. Especiais aí. Vai acertar 3-1 assim na lata. É, é. Joga que seja pra um pro outro. Pô. É, não é tão simples, né? Mas olha, o Palmeiras precisa vencer aí o Santos. Também precisa se aproveitar desse momento, porque o Santos também, como a gente disse que o Palmeiras não vem no momento bom. O Santos também não vinha num momento bom, né? Não, mas vem de duas vitórias seguidas. O Palmeiras vem de uma. Então, mas uma não é seguida. Não importa. Pode ser a segunda agora. Uma vitória seguida é boa. Vem de dois tempos seguidos. Vem de uma vitória seguida. Não né? Inventa. Pode ser a segunda agora, ué. Não, pode ser, claro. Pode ser, ué. Pode ser, mas é estreia técnico, os caras têm aquele ânimo diferente. Tô defendendo o Santos por quê? Vai pro inferno, meu irmão. Não sei que você tá defende você, quer defender o quê? Tá porco? Defendendo o Santos por quê? Defende você aí, ó. É, geralmente sobra defende mais fraco, né? Não, às vezes a gente, fica ali, né? Fazer com sei. É que a gente tem pena, né? Ai. Defende que é. Agora eu quero falar com você. Mas o Palmeiras dá sorte na Vila, hein? Não é? Dá. É complicado. Teve uma época, esse ano nós ganhamos do Santos lá. É complicado lá, mas viu, mano? É... O Palmeiras tem mais vitórias do que o Santos na própria Vila. Sim. Nossa, hein? Não é? Não, ele é? Ele tinha mais vitórias. Epa, vê aí. Não, vamos ver. É, veja. Ele tinha mais vitórias. Não sei se de um tempo pra cá a coisa empatou. Chequem isso. Há muito tempo tinha. Já checou? Cheque e pré-checa aí, Domingos. Cheque e pré-checa aí o assunto. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Isso mesmo, cara. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com o Bate Pronto, libera rapidinho! Com a HDI, você tem seu carro de volta em muito menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem um recado muito importante para você, ouvinte aqui da Energia 97, porque nós temos um evento muito legal para acontecer o ano que vem, que é o Navio do Energia na Véia. Gostaria, olha, nós estamos em junho, né? E já temos mais de 1000 passageiros. Caraca! Nossa! Quitados e prontos para embarcar no Navio do Energia na Véia. Oh, que beleza! Navio do Energia na Véia, que vai rolar em março do ano que vem, 3 dias e 3 noites. Dessa vez o Alê disse que ele. Disse que vai dessa vez. Não, não, certeza. Mas, olha, eu vou! Agora a dona encrenca não me arruma outra bagaça para fazer no dia. E não vai. Agora ela não me arranca do navio. Não, tudo bem. E não vai pular do navio. Pessoa, então, olha, navio do Energia na Véia no ano que vem. E tem o time lá da promoção aguardando você pra fazer um fechamento aí, cara. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Então ligue lá na promoção, tá bom? 3624-9007. A Blitz vai estar no navio. Liga lá na promoção. Muito bom. Bom, ótimo. 3624-9007. Além da Blitz, teremos também show do Jota Quest. Meu Deus do céu, hein? Aí sim, hein? Navio vai ficar pequeno, hein? Liga lá, 3624-9007, pode ligar agora. Fecha o seu pacote do Navio do Energia na Véia para março do... Ah, mas tão cedo? É, porque o Navio da Véia esgota, viu? Ele esgota. E é em lotes, tem primeiro, segundo e terceiro. Quanto mais pro fim do ano, mais caro fica. Então ligue agora, 3624-9007. Legal com o Jota Quest, ou estranho? Pô, bacana? Demais, hein? Hã? Nossa, gosta legal. De Jota Quest ou não? Nossa, gosta? Beleza, é isso aí, show, apresentando aqui o nosso estranho no ninho, bacana, seja bem-vindo aqui o Rodrigo Moreira dos Santos, estranho no ninho aqui no Estádio 97. Boa. Beleza, cara? Beleza. Beleza, torce pro Tricolor, que já tá aqui na tua ficha. Tchim! Isso aí. Né? Isso aí. Fala pertinho do microfone aí. Tá bom. Boa, é isso aí. Não fica nervoso. Não fique nervoso. Senão o Motinha vai pra aí. Ah, mas o perigo é o Ale, que vai fazer xixi pro ansioso? Tá ansioso, estranho? Tô um pouquinho. É mesmo? É. Mas mais ansioso porque você tá aqui de estranho no ninho ou porque o Tricolor daqui a uma hora joga com o Sport? Acho que um pouco de cada, né? É? É. Prognóstico pro jogo de hoje? Então, eu tava ouvindo no caminho aí, tava ouvindo a escalação aí. Tá meio difícil, hein? Essa zaga nossa aí tá deixando a desejar. Eu tô meio revoltado um pouco com o Michael. Ah. Tá entregando demais. Meu vômito pro Michael. É, então, se ele fizesse só o que ele... Ele sabe, já tava bom já. Mas algumas coisas mudam, hein? Lugano. Sim. Mil vezes o Lugano do que o Michael. Mil vezes, velho. Porque é o seguinte, eu não tô dizendo que o Lugano é um moleque, mas o Lugano não brinca com a bola, cara. Ele vai fazer só o que ele... RG, uma coisa, você toma gol por mérito do adversário, ok. Mas você não precisa ajudar o adversário entregando a bola pro cara. Eu sei, então tá na hora de começar a cobrar, ou já passou da hora de começar a cobrar o técnico, então. Independente de quem seja o técnico, sempre, né? Pera aí. Tá na hora, né? Mas você não reparou que eu cobro sempre? É. Entendeu? Então tá na hora. Opa! É isso mesmo. Na verdade, assim, sempre fui contra em relação ao Rogério ser técnico. Porque acho que ele foi um grande ídolo e tal, e acho que não deveria misturar isso daí. Mas já que ele decidiu ser, então tem que ser cobrado como tal, né? Sabia do risco, né? Eu já tenho minhas críticas em relação a ele já. Olha, quanta ingratidão, hein? Primeiro, com relação ao Maicon. Maicon na Libertadores ano passado, Vieira. Falou o cara que meteu o pau no Tite. Véi, o bagulho é o seguinte, os caras... Não, porque o São Paulo tem que fazer das tripas coração, você precisa fazer uma arrecadação aqui. É, e o Sombra falou que ia dar 100 reais, o Mota falou que ia dar 1.000 pra contratar o Maicon, pra pagar aquela quantia que pagaram no cara na Libertadores ano passado. Não, porque o Maicon é imprescindível, o Maicon não pode sair. Mas era, naquele momento era. Então, agora os caras... Meu vômito pro Maicon. Eu quero que o Maicon quebre a perna. Eu quero que o Maicon fique preso. Não, quebra a perna ninguém desejou. Não, mas falou o senhor coerente. Pensou. Meteu o pau no jogo. Com relação, mas eu já vários fiz a minha meia-culpa aqui. Mas eu não espero ser criticado pra fazer minha meia-culpa, diferente do senhor. Agora, com relação ao Rogério Ceni, todo São Paulino, quando o Rogério assumiu, os caras, não, agora vai, o Rogério é o cara e bibibibibibibibibi. Mas a gente agora pode criticar. Sentando a broca no Rogério. A gente pode criticar. Não, não é isso. Você tem um ídolo que assume, você pode ter receio, mas você torce pelo cara. Você torce pelo cara. Lógico que a gente torce pelo Rogério Ceni, pro Rogério Ceni dar certo. O São Paulino tem mais é que torcer mesmo pro Rogério Ceni dar certo. Agora, a gente torcer é uma coisa. Fechar os olhos para coisas que a gente pode julgar serem erradas é outra história. Mas eu entendo o seu papel, mano. É o papel de tentar conturbar o time do irmão. Não, eu não tô tentando conturbar. Sim, lógico, senhor. Porque até porque ele é incoerente. Em relação ao Rogério Ceni. Em relação ao Maicon, enquanto jogou sério, fez o simples, ok. Na hora que começou a querer inventar a historinha, é brincadeira. Ô, Sombra. Oi. Vale lembrar que foi assim com ele no Porto também, né? Ele era ídolo, capitão lá. É, né? Aí começou com essas brincadeirinhas dele aí no meio de campo, perder a bola. Aí a torcida execrou ele lá. A ponto da torcida lá do Porto chegar a odiá-lo. Exatamente. Se ele não tomar cuidado, e o que é muito ruim pro São Paulo, porque o São Paulo gastou muito dinheiro, se ele atingir esse estágio aí de ódio da torcida... Aí, cara, não vai ter jeito, bicho. Vai ser... Ó, se pintar a oferta aí de um Fenerbahçe da vida pelos 6 milhões de euros aí, o mesmo que o São Paulo deu, eu acho que... Ou esse cara põe a cabeça no lugar ou vende. Exatamente. Né? Porque também não tem muita diferença do Maicon fazendo bobagem. É igual um Lucão. Exatamente. Tá na mesma, cara. Então vem. Mas a proposta parece que é inferior, hein, Sombra? Parece que a proposta gira em torno, acho que, de 3 ou 4. Vale a pena vender? O São Paulo pagou 8, não foi? 6, né? Na verdade, é o seguinte, acho que 6... Foram 30 milhões. Olha, muita gente falando, olha, 6 em dinheiro... Foi 6 e deu mais 2 jogadores, e mais 2 jogadores, é. Os outros jogadores têm lá aquele valor, que é relativo, vai saber quanto, mas deu 50% dos outros jogadores, pode ser que amanhã recupere uma parte da grana, mas que saiu do caixa, se eu não me engano, ou ainda tá saindo... 6 milhões de euros, né? Então... Ó, mano, hoje, por 5,5 tá valendo, hein? Não é não? Mas não sei se pega não, hein? Ah, vamos aguardar. Estranho, ó, palpite pra hoje, apesar que você vai falar muito ainda no programa. 2-1, tricolor. 2-1? Você tava no resort, é isso? Tava lá. E aí, o que você fez de bom lá no resort? Ele fala, nada. Dormi pra caramba. Dormi o tempo inteiro. Comi feijuca. Joguei bola lá no campeonato. Qual era o teu time? Joelho Podre. Joelho Podre. O Ale falou que ninguém perdeu mais que ele. Time do Ale. O time dele perdeu de 7, o meu perdeu de 13. 13? Bora, é joelho podre mesmo, hein? Agora assim, ó, tinha vários... Tudo podre, né, velho? Tinha vários times em homenagem ao Alê, né? O joelho podre, o arranque de balsa, o que mais que tinha ali? Subóbito. Tudo meio em homenagem, hein? Só o meu time que foi meio maldito, né? Catsuporra. Foi o Mota que escolheu. É o time do narigudo. O cara era uma planta na zaga e a culpa é minha. Eu vou deixar para os ouvintes que participaram do torneio, que não foi o teu caso, que foi lá só para ver os caras de shortinho, para fazer a avaliação do meu jogo, querido. Olha, eu prestei atenção, aí tem um vídeo aí com os highlights do jogo do Alê. Sim. Os highlights. Né? Pegou na bola. Meu, figura, tio. Olha, fez uma sequência de dribles interessantes, partia pra cima com propriedade, muito deixava obrigado. A marcação pra trás, como raras vezes eu vi no time. Mas do Tricolor esse ano. Que você viu? Ele jogou de zaga. Ele tá vendo outros vídeos. Ele pegou o vídeo do Cristiano Ronaldo. Aonde? Ele viu outro cara parecido com ele, ele jogava na zaga. Não, aonde foi isso? No resort. Tá louco. A Vessa, você tava dormindo. Cancela a tarja preta aí, Nanico. Fora deitada que eu e Vieira demos dos meninos lá do... O RG, É, os highlights do Alê tinham acho que 6 ou 7 segundos, inclusive ele entrando e saindo do campo. E ele com a mãozinha assim, mano. Fazendo a mãozinha mal. Boleiragem, se chama boleiragem. Boleiragem. Oh, cara, o Sombra deve estar com problema, velho. Não vi isso. Tomou 7 ou 2 jogos. Bela tarja pra ele. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Estranho, sinta-se à vontade, participe, tá bom? Tá mais relax agora? Hoje pega uma bebidinha pra ele lá, Alê, faz uma massagem. Hoje vamos mudar. Hoje os massagistas que farão você relaxar são Vieira e Mota. Estão à sua disposição. Profissionais, né? São profissionais. Não tô afim de fazer massagem em ninguém, não. É? Não. Tem que pedir. Só, porque o Alê não deixa. Permissão pra. Pra quem? Pra encrenca. Pra encrenca. Mas se ela liberar, você quer? Não. Ela tá falando que não. Não, é simplesmente porque ela não libera. Qual o nome? Vai. Qual o nome da encrencona? Se Milena. Ela liberar, você deixa. Milena. Né? Mas o que tá no colo é uma encrenquinha ou um encrenquinho? Encrenquinha. Encrenquinha. É encrencona, mais encrencona, que a mãe. É? Você tá casada há quanto tempo? 6 anos. Oh, ser casado é bom, né, Sombra? Legal ver que você, essa criança tem muito menos de 6 anos, que você primeiro casou pra depois ter filho. É. E a outra, acho isso bacana da sua parte. A outra, 15. Oito. Né? 8. Mas é de outro casamento. É de outro casamento. É de outro casamento? Sombra, sombra. É de outro casamento. Eu tô falando. Segura, sombra. Você tá mal, hein, casos sombra. De família agora. Só pessoas abençoadas. Virou a Cristina aqui, Rocha aqui agora, velho. Ô, Sombra. É. Ser casado é bom, né? É. Só pede pra ser solteiro, mas é bom, né? Ai, meu Deus do céu. Tá feliz, né, mano? Você não casa, né, ô vagabundo? Pera aí, eu sou quase casado. Ô, você é louco. Se a Adriana Esteves. Eu sou casado, namoro há 11 anos. Se a Adriana Esteves opera catarata, ela termina no mesmo dia. Ela termina. Não tem catarata, não. Motinha. Saiu o time do São Paulo. Saiu o time saiu do São Paulo. Time. Saiu do hotel. Foi pro jogo. Pedra. É. Não é o, pedra. Não é o que o seu Bento deu? Não. Não tem nada a ver? Deu uma mudança aqui. Puta, seu Bento moteou, hein? Mal, hein? Renan, Militão, Maicon e Lucão. Marcinho, Jusilei, Cícero e Tomás. Olha o nosso. Tá faltando mais um. É 3-5-2, ô Sombra. Júnior e Júnior Tavares. Júnior Tavares. Wellington Nem e Prato. Ok, agora temos então, um time. Pelo menos aí tem mais coerência esse time. Pelo menos Wesley alguém pra tá carregar fora, a bola aí, né? Jusilei, Cícero e Tomás no meio. Temos um time. O que o seu Bento tinha na cabeça de trazer aquele time? Wesley, né? Wesley, ele botou o Wesley no time. Meu. Olha o seu Bento, eu já falei pra ele, cada um faz o que quiser na sua vida, mas não dentro da rádio. Mas não faz muito, né? Demais, não dentro da rádio. Uma meia, acho que a gente tem que levar ele. Tem que proibir. Mas aí tem duas correções, né? Se ele não aprontar mais nenhuma surpresa. Porque é evidente que os dois principais jogadores do São Paulo são Jusilei e Prato. Na última escalação ele conseguiu matar os dois. Porque ele colocou o Militão no lugar do Jusilei, onde ele se sente confortável, e colocou o Gilberto no lugar do Prato. Isso. Pelo menos agora ele tá botando os bons no lugar deles. Sim. Já dá uma ajuda, né? Já parece que não, né? Mas já ajuda um pouco. O volante é volante, o atacante é atacante. Tipo assim. É. Vamos ver. O Tomás jogando como meia, tudo bem, pode não agradar, mas é o homem da função. Mas é a posição dele, da função. E vamos ver se o Wellington Nem desencanta, né? Se ele enfim, começa primeiro, a jogar. Primeiro, se ele não machuca. Também. Na primeira etapa do Wellington Nem é vencer, assim, não machucará. Ele fez, até o final. Fez gol, não fez? Fez. O Corinthians doou um gol pra ele. Ei. Não vem com essa, porque doação maior que a do Michael não teve. Doação maior que o nosso Papai Noel, não. Ali foi qualidade mesmo. Pior mas o Sombra. Vocês tinham que devolver 3 pra gente em função desse presentaço do Michael. Não vem com essa. Mas o Sombra, na boa. Eu sei que é difícil avaliar essa situação e eu sei que é difícil mandá-lo embora. Mas qual que vocês acham que é o deadline do Rogério dentro do São Paulo? Você acha que é o Campeonato Brasileiro? Eu acho que é o fim do ano, né? Eu também acho. O término do campeonato. E você, Motinha? Eu acho que até o fim do ano. Mesmo se o São Paulo estiver na parte de baixo da tabela no final do campeonato, com risco de cair, é no final do ano. Os caras não vão mandar ele embora. Primeiro, eu não vejo risco de cair, mas... Eu tô pensando na pior possibilidade, eu não consigo ser tão pessimista e escroto quanto o Mota, mas... Você várias vezes esse ano falou aqui! Não, eu falei... Do apocalipse. Não, senhor, tá gravado aí. Tá gravado. Lógico, tá gravado, você quer apagar a gravação? Agora você é o Temer, quer apagar a gravação? Pega aí, ó. O cara quer negar a gravação agora, é o Temer. Tá valendo nada. É, o Mota Temer agora. Ô, Sombra, mas você acha que fica entre os 8 aí? Hã? Você acha que fica entre os 8? Não, eu acho que tende a ficar do 6º ao 10º. Por aí, nessa zona aí. Do 6º ao 10º. Eu acho que é isso que nós temos. A não ser que, de repente, aí no meio do ano, surjam contratações inesperadas. Bombásticas. Que o Rogério passe a bater menos o carro, aí, né? Porque todo mundo que tira a carta no primeiro ano, meu amigo, bate o carro pra cacete, né? Eu nunca bati. Não. Sabe por que você nunca bateu, mano? É. Você nunca tirou carta. Nossa! Você só anda de moto, você nunca bateu o carro. Eu não acredito que o mano anda por aí irregular. Isso aí é um... Essa cara de extrato falado, é um mau cidão, seu Maurício. Né, Ale? Já falou bastante. É. Já chegamos a falar bastante de São Paulo, daqui a pouco nós vamos falar bastante também do clássico, hein? Vamos falar de Santos e Palmeiras. Vamos destacar bastante aí o que tem aí do jogo mais pra frente, né? Então, atenção palmeirenses, atenção santista. Daqui a pouco vamos destacar mais aí Palmeiras e Santos, tá bom? E eu tenho um recado importante, importante pra caramba. Com você, olha, eu vou dar uma dica pra você. Você quer, por exemplo, ganhar 15 reais de desconto na sua próxima corrida com a 99? Sim! Então tá bom. Sabe o que você faz? Você vai entrar aqui no endereço que eu vou dar agora, que é o corp.99taxis.com, corp.99taxis.com/estádio97. Boa. Você vai entrar nesse endereço. Sim. Aí lá, você vai indicar a empresa que você trabalha, indica lá qual é a empresa que você trabalha. Sim. E quem manda lá na empresa, nesse departamento, para que essa empresa passe a ter um contrato com a 99, um contrato corporativo com a 99. Sim. Porque assim, a partir do momento que a sua empresa tiver o contrato aí de transporte, né, com a 99, muita coisa vai melhorar para a sua empresa. Boa. Por exemplo, sabe quando você usa um táxi? Você fala, não, o financeiro fala, não, pega a nota que eu pago depois. É. Aí você fica com a nota até apaga, né? Fica na carteira dobrada. Sim. Ela, na dobra da nota até rasga, já perde validade. Quando qual é a nota, Pablo? Aí a Rosana de lá não aceita. Aí a Rosana de lá fala, nossa, a nota tá rasgada, não vale. E demora pra te reembolsar. Então, se a sua empresa tiver um contrato legal com a 99... Sim. Bicho, é muito mais fácil, cara. Já vai, manda direto a fatura direto pra empresa, da 99 pra empresa. Você não precisa pôr a mão no teu bolso do teu dinheiro, não. Entendi. Entendeu? Então, que tal você indicar a empresa que você trabalha pra fazer parte do 99 Corp? Aí sim. Você ainda ganha 15 reais de desconto na sua próxima corrida com a 99. Boa. É vantagem pra todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Boa. Fazendo com 99 Corp é mais barato do que fazer com essas avulsão aí que tá fazendo aí. Tá bom? Boa. E tipinho que nem o Mota. Ele fala assim, não, olha, eu vou até a Praça Oswaldo Cruz. Ele volta com uma nota de 40 reais. Eu? É. Então, vai lá, corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? Você vai lá, faz seu cadastro, indica a empresa que você trabalha, a pessoa que manda lá, para fazer um contrato com a 99 Corp, tá bom? E tem promoção, quem entra no ar e fala a frase "voo de 99 Corp", ganha um kit bem legal da 99. Esse kit tem caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado 99, porta-cartão para celular, tá? Liga aí, 3284-7097. Também ligando e dizendo todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vamos pro telefone. Ah, olha aí, tem torcida Estádio 97 para São Paulo e Atlético. São Paulo e Galo. Galo. Num camarote único. Aí sim, hein? Então, são paulinos que ligarem e disserem, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganham vaga pra esse jogo que vai acontecer domingo às 4 da tarde. Jogão, tá bom? Hein? Boa. Jogão, São Paulo e Galo, hein? Jogo beleza, grande. Jogo grande, é jogo bom. Vamos pro telefone 3284-7097, oferecimento Deseg, formando o melhor em você. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca Asdrúbal! Chupa que é legal, chupa Domênico, mania mundial. Chupa Domênico, chupa que é legal, chupa Domênico. Ele gosta, hein? Não. Ah, e a garra. É? Os caras cantando. Essa é a melhor música que eu já vi. Total. Não é, Ale? Ah, essa é maravilhosa. Vou falar, o que tem de trair aqui, hein, Domênico? Você não vai falar assim do Dodô, não, Mota. Eu? Não. Caramba, hein, Mota. Quero saber se acabou o gracejo. Fala alô logo aí. Alô. Pega a bola e volta pro meio campo, Domênico. Não, quero saber se... Nossa, deu uma deitada agora. Só que você acusou o golpe, Domênico. Agora quero saber se acabou a brincadeirinha aí. Alô, vocês ficaram quietos, vocês são muito bons da merda. É, isso aí, mano, aqui bota respeito. Vamos respeitar o Dodô aí. Tá pensando, né? Alô. O Domênico bateu com o bagulho na mesa, afugentou todo mundo. Nós, opa, mano. Opa, olha essa voz aí. Pode só um minuto. Com a brincadeirinha com o Dodô aí. Ah! É a Suzana! É a bruxa! Suzana, não chore por mim. É a maior santista da moda, não, a Suzana. Ah, não, marido dela que é santista. Ela não é santista, não. Ah, então hoje tem clássico aí na Moca? Nossa, aqui vai ser terrível aqui. Eu não sei se eu vou conseguir me safar do divórcio. É, hoje tá a cama difícil. Vai virar ringue, hein? Não, aqui é o seguinte. Ele tem juízo. Ele é santista, sensato. É. Então, como ele me conhece, ele jamais assistiu o jogo ao meu lado. É lógico, ele não é louco. É incrível o seu caso, né, Suzana? Você casou com o próprio avô, né? O negócio é incrível. Isso! Que isso, alô? Mentira, porque ele ainda é mais novo do que eu. Apesar não, ninguém é mais novo que você, Suzana. Não pode, Suzana. Peraí. Não é muita vantagem, assim, ser mais novo do que eu, mas ele é. Viu? Suzana, o importante é que você casou com um macho, né? Como é que você sabe? Ela ela é macho? Ela é macho! Viado! RG! Viado! Bichona, velho! Tá tremendo, hein? Semana da parada gay, tá todo mundo saindo do armário. Saindo que me enganou, viu? Suzana! RG, papamarido. Suzana, você não casou com um santista? Claro que eu casei com você. Então você casou com o macho, é isso que eu quis dizer. Eu posso falar uns 10, ó. Ô, Motinha. Motinha. É aquele caso, Motinha. Que mais tem viado aí, cara? Diga, mano, diga. É aquele caso lá do paciente que se apaixona pela home care. Foi o caso da Suzana. Ela foi contratada pra tomar conta do cara, pra pôr ele no sol. Pra fazer a fralda. Aí o cara se apaixonou. Você. Mano, não vale nada, né, Suzana? Você é o último que pode falar alguma Nossa, coisa. Que deitada! Você de vez em quando, eu já falei pra você que eu tenho uma guia de internação. Ah, sim. Vou preencher o seu nome, tá faltando pouquinho. Imagina. Tá, ainda tá faltando. O cara mais são dessa bancada. Uhum. Além de eu ouvir você aí, eu tenho que ver você todo dia na Fox. Ah lá, viu? Na Vox. Assisti todo dia, mano. Obrigado. Infelizmente, eu tenho memória. E essa minha memória, ela funciona de duas maneiras. Ela é, às vezes, uma arma a meu favor. É. E outras vezes, infelizmente, ela é uma arma contra mim, né? Porque você se esquece das coisas, né? Porque eu deveria esquecer de alguma coisa, mas eu não consigo. Então é muito ruim. Contatinhos, né? Quem tem memória... acontece essas coisas, entendeu? É uma faca de dois legumes, né? Como vocês costumam brincar. Ô, Su! Agora, fala do teu Palmeiras! Mota, não atrapalha, tá falando, Mota. Vou falar do meu Palmeiras, só quero Nossa, mandar... que deitada agora. Eu só queria... Faz muito tempo que eu não falo com Suzana. Vocês. Ah. Eu queria mandar um beijo pra todos vocês. Vi tudo do resort, fiquei com uma saudade da última vez que eu fui. Mandar um beijo pro Mota, pro Sombra. Dá boas-vindas atrasada pro Alê, né? Obrigado. Você não conhece. Que eu também assisto você pela SPN. Muito sempre. Obrigado. Então, a senhora assiste, né? Falaram que tem uma pessoa, então é a senhora. Não. Senhora, deixa pra lá, vai. Sim, senhora. Sim, senhora. Suzana é parceiraça nossa. Sussu Furacão. Suzana não gosta de chamar de parceira. Não, olha, Dodô, agora eu vou falar com o Dodô do Palmeiras. Fala do Verdão. Fala hoje, tudo. Hein, Suzana. Eu quero falar fala de hoje, do Palmeiras o seguinte. Talvez seja impressão minha, mas está, de vez em quando acontecem algumas coisas na mídia que me deixam muito confusa, para usar uma palavra sutil. Por exemplo. Eu gostaria de entender o seguinte, vira e mexe, quando fala-se do Palmeiras, toda hora é porque tem dinheiro, porque é milionário, porque não sei o quê. Agora eu gostaria de entender o seguinte, o dinheiro que o Palmeiras tem, que eu saiba, foi um dinheiro, é um dinheiro honesto, sim, limpo, sim, que demorou com o Paulo Nobre, começou com o Paulo Nobre, nós passamos por um perrengue incrível, tá certo? Nós passamos por coisas e coisas, e nós palmeirenses sabíamos que isso ia acontecer. O Paulo Nobre foi claríssimo quando ele começou tudo isso. Então, essa história do dinheiro, porque o dinheiro, porque é um time milionário, então tem que ganhar de todo mundo. Mas é mérito da gente, né? Oi? É mérito do próprio Palmeiras. Exatamente. Vai, de conseguir. Exatamente. Vai. Agora, isso não quer dizer que o Palmeiras tenha a obrigação de ganhar todos os jogos, todos os campeonatos, de 20 a 0, etc, etc. Às vezes me dá a impressão que o palmeirense, quando a imprensa fala, é como se os palmeirenses estivessem achando isso, fossem arrogantes, fossem... E não é verdade. A imprensa coloca a coisa de uma maneira... com essa obrigação, porque é obrigação. Então, a análise que fazem dos jogos do Palmeiras... Verdade. É um tanto exagerada pro meu gosto. Que não é aplicada com outros times. Existem outros times. Ô, Suzana, para de mimimi, vai, Suzana. Ah, não, convenhamos. Não é mimimi, não, é, mano. É mimimi, sim. É mimimi, não sim. É mimimi. Porque o negócio... É, é sim, é sim. Não, sabe por quê? É, o negócio é o seguinte. Você tá misturando as bolas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ó, por exemplo. Ó, Suzana. Ó, o dinheiro do Palmeiras aí... Que o dinheiro do Palmeiras aí é lícito, porque o primeiro dinheiro que o Palmeiras recebeu foi do Paulo Nobre, quando ele abateu as dívidas do Palmeiras com os bancos, e o Palmeiras hoje paga para ele aí em parcelas suaves, com juros abaixo, sim, que o mercado e oferece. Aí, qual isso problema? É fato. Então, aí que tá. Isso é fato. Concordo contigo. Não existe problema nenhum. Agora você tá querendo eximir o Palmeiras de responsabilidade, sendo que o Palmeiras é um dos melhores elencos do Brasil? Foi esse o discurso que você usou. Não, agora você passou um pano danado pra diretoria do Palmeiras. Nossa, mas o mano deitou agora na véia. Peraí. Diga, eu estou dizendo, como torcedor do Palmeiras, eu conheço muitos torcedores do Palmeiras. E às vezes a mídia é que coloca um peso muito maior do que os próprios torcedores. Que o Palmeiras está jogando de uma maneira, vamos dizer assim, regular. Irregular é não, fato. Regular. Razoável, é quer dizer. Se você está assistindo o jogo. Agora, por exemplo, todo mundo fica assim. Vou falar para você, mano, o que você está falando. Sim. Ai, porque o Palmeiras dia sim, dia não contrata jogador. Olha, eu. Verdade ou mentira? Peraí, é verdade, só que tem o seguinte: Felipe Melo machucado. Moisés, que infelizmente. O que nós perdemos, pra mim, não tava nem aí com o Campeonato Paulista. O que eu fiquei triste foi de ter perdido o Moisés. É, o Moisés perdemos no Paulista. Paulista. É. Tá certo? E ela conheceu pessoalmente Moisés, né? Conheceu. Tomava um chá. Eu tava lá. Então, é o seguinte, até na Santa Ceia. Então, é o seguinte, nós não temos... O Arouca não tá com condição de jogar. O Moisés, do jeito que está. O Felipe Melo, agora é com isso. Mas, então, teria que contratar outro jogador. Existem coisas que você não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho tudo que eu exagero. Aliás, o futebol é assim, né? É ou é branco ou é preto, não tem o cinza. Não, mas peraí, Su. Você tá falando uma coisa louca. Porque o Palmeiras, ao contrário de todo mundo, todos os times, acho que só o Flamengo compete com o Palmeiras nisso. Sim. Tá contratando muito. Tudo além do normal, Su. Eu entendo. E quando fala, quando cobra o Palmeiras, porque, por exemplo, o Palmeiras tem um contrato, tem um ataque, por exemplo, de que custou 50 milhões. Sim, você tá louco? Mota. Trouxe o artilheiro da Libertadores, trouxe o melhor jogador da Libertadores. Sim. Entendeu? O Palmeiras investiu muito, então a cobrança é maior. Lógico. É normal, é normal. É diferente, ninguém vai cobrar o São Paulo, ninguém vai cobrar o Santos, que não investiram tanto, nem o Corinthians. Não, eu tô nem falando, mas nem é isso, Mota. A única coisa é que eu pessoalmente, independente de qualquer coisa, eu não gosto da palavra obrigação em futebol. É isso que eu tô querendo. Mas a obrigação em futebol não existe. Mas peraí, gente. O Cuca, o ano passado, chegou falando que ia ser campeão brasileiro. Sim. Aí, o que que ele fez? Ele jogou a obrigação pra cima dele, foi? Uma pegada pesada nele aqui. Peraí, Domênico. Aí, calma, o cara volta pro Palmeiras com mais 500 caras contratados. Suzana. Tá explícito que a obrigação tá nas costas. Desculpa, mas olha, Suzana, eu entendo o que você tá falando. Eu acho até que é uma medida bem protetiva que você está dando para o seu próprio clube e faz parte. Agora, eu te falar, a minha opinião, é óbvio. É sim, né? Claro. Agora, eu vou te dizer um negócio. Com tanto dinheiro investido, e ninguém está dizendo que dinheiro é ilegal, imagina. Lógico que não. Mas assim, com tanto dinheiro investido... tirar o foco, Sombra. Com tantos jogadores contratados, torcedor bate no peito e fala. Se não fala que tem três, fala que tem dois times. Me desculpa, no fim do ano, se chegar no fim do ano e não tiver ganho ao menos um título... Ah, sim! Se chegar no fim e não tiver ganho nenhum título, vamos falar, fracasso, olha, má administração, ridículo... Mas nós não chegamos no fim do ano. Mas você não acha que conforme é o andamento, não mostra que o fim do caminho pode ser um pouco mais escuro? Pode, como não pode, gente... Não sei se vocês sabem melhor do que eu. Vamos supor, o ano passado no Brasileiro, na sexta rodada, que nós começamos a sétima e começa hoje. Na sexta rodada, quem era o líder? Inter. Eu acho que era o Dourado, é do Big Brother? Era o Dourado. Caiu. Era o Dourado, não. É. Quem era o líder? Caiu. O que aconteceu com o líder? Caiu. Então, gente, eu sou com a graça divina. Não, tudo bem, Suzana. A gente sabe que o futebol tem os seus imprevistos. Perfeito o que você está dizendo, lógico. Mas assim, quem trocou de técnico porque quase ficou fora na Libertadores? Aí eu vou ter que voltar para uma outra história. Nossa. Do João Batista, né? João Batista Figueiredo? O João Batista perdeu. Não, foi pra frente. Da igreja. João Batista. Foi no ano 2000, pelo menos. Eu, pessoalmente, no carnaval, por exemplo, antes dele ser mandado embora, eu no carnaval. Antes da Sapucaí. Ele cair, aliás. Eu gostaria de ter saído de Salomé. Mas você gosta de carnaval ainda, Suzana? Ah, lógico que eu gosto. Eu assisto pela televisão. Eu acho que da Lisca. Não vou mais. Carnaval era na minha época. Você vai de Colombina e o maridão de Pierrot, não? Não. Vamos lá, gente. Mas, Domênico, você não fez nenhuma observação em cima da autodefesa. Então, vamos lá. A verdade aí é uma só. Fala. Qual é a verdade? A verdade, ela tem razão quando diz que o Palmeiras conseguiu por... Porque dá a impressão, muitas vezes, o que ela quis dizer, que o Palmeiras tem dinheiro, que dá a impressão que o Palmeiras ilicitamente pegou esse dinheiro. Não é. Primeiro por aí. Méritos do Palmeiras por ter conseguido parcerias, por ter conseguido aí arrecadar mais que todo mundo, méritos por ter conseguido aí... Hoje parece que é o número um aí, né, em torcedor, não é isso? É. Então, é méritos de uma administração. Ponto. Aí vem o quê? Aí, em cima disso tudo, o Palmeiras criou um time muito bom. Forte, competitivo. Um time que a gente diz aqui nos boleiros, um time de respeito. É. Né? Então você tem lá posições e tal. Você pode até contestar uma ou outra posição. É. Que o Palmeiras pode ter seu... Sabe, um problema aqui, um problema ali, que não sejam dois jogadores muito bons. Nas lateras. Sim, você pode até contestar. Mas a verdade é que o Palmeiras conseguiu montar dois times, sim. Conseguiu. A verdade é que começou mal o ano, porque quando se trocou o seu comandante, que era o Eduardo Batista... Você trocou, né? O Cuca pelo Eduardo Batista. Quando você trocou. Não, quando o Palmeiras trocou o comandante, o Cuca, que não quis ficar... O Cuca não quis ficar no Palmeiras e vem o Eduardo Batista. A verdade é que a torcida não queria o Eduardo Batista. Lógico. lógico. Mas veio e aí a torcida começou, agora já que tá aí, vão acreditar e vão ter que torcer. Exato. A verdade é que ele não conseguiu manter um padrão e não conseguiu montar um time adequado para disputar competições. Na Libertadores foi indo, foi ganhando, mas não tá querendo, foi ganhando meio no... Ah, vamos que vamos, na base da raça, da vontade. E não pelo futebol que poderia ter apresentado, porque são jogadores, tecnicamente, muito superiores ao que vem mostrando em campo. Ponto. Não deu certo com o Eduardo Batista, voltou o Cuca. O Cuca, quando iniciou o seu trabalho no Palmeiras em 2016, ele tem exatamente os mesmos números que tem esse ano. Exatamente os mesmos números que no ano passado. Quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, não é isso? Uhum. Acho que se não me falha a memória, acho que são quatro vitórias, quatro derrotas e um empate. Esses são os números do Cuca quando ele entrou no Palmeiras, quando ele tinha lá nove jogos. Se você pegar o ano passado, você vai ver. O torcedor do Palmeiras é muito assim, a base de acreditar muito em números, sabe, Sombra? Não só do Palmeiras, como todas as outras agremiações. Você vai na numeróloga? Você troca? Não, seu Domênico Gato tem dois T's. Eu não vou em numeróloga, mas o torcedor em geral, não só do Palmeiras, mas ele acredita muito naquela coisa. Ah, pô, o ano passado foi assim, acho que esse ano vai dar certo, hein? Começou o ano passado todo de uma torcedor forma, busca paralelos. Sim, busca em situações difíceis e, né, uma esperança em alguma coisa. E o torcedor do Palmeiras busca essa esperança através desse retrospecto. O Cuca, a verdade é que ele ainda está conhecendo o elenco que foi montado no começo do ano, que, na verdade, o elenco que ele tinha do ano passado, peças se perderam. Exatamente. Peças muito importantes do elenco do Palmeiras. É. Moisés era uma peça, eu vou dizer para vocês, uma das principais peças do ano passado, uma das principais peças para a conquista do Campeonato Brasileiro. Uma das peças que o Cuca achou num treinamento lá de rachão, que ele pegou um lateral e jogou a bola na área e falou, opa! Aí o Cuca teve o mérito. Essa bola alçada de lateral para a área aí pode ser uma bola que a gente vai usar. E foi a bola usada que muitos times hoje estão usando aí. Verdade. Chapecoense é uma. Só faz isso. O próprio, acho que Fluminense. Flamengo fez gol. Tem um jogador do Fluminense que eu esqueci o nome, ele joga lá na área. Ele é até melhor que o Moisés. O próprio rendimento do Tietê está acoplado à falta do Moisés. Agora. Agora vamos ao finalmente aqui, né? Para chegar no final da ligação e tudo mais. Então, assim. Eu acho que ainda é um começo de trabalho do Cuca. O Cuca ainda não achou a equipe. E é óbvio que a imprensa e a maioria da imprensa cobre o Palmeiras. É antes. Mas eles têm. Não, não acho que não é antes. Não, não, Ale, não acho que é antes. Antes é contra o Corinthians. Não, não, não. Desculpa. Eu não acho que seja antes, Ale. Eu acho que a imprensa ela cobra daqueles times que têm que mostrar mais futebol. Eu acho que o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras são favoritos ao título, sempre falei isso. E coloquei na minha cápsula do tempo os três aí em ordens que vocês vão saber só no final do campeonato. Boa, Dodô. Boa, eu pus, então você discorda da Suzana. Pus porque acho que esses três têm que oferecer o melhor pro torcedor. Boa. Os três não estão mostrando porra nenhuma pro seu torcedor. Então, por outro lado, você tá criticando a Suzana. Não, eu não tô criticando. Não, mano, eu não tô criticando. Porque ela pediu pra que a imprensa não fale do Palmeiras. Dá uma segurada aí, seu Maurício. Dá uma seguradinha aí. Só um minuto, gente. Senão não dá pra concluir raciocínio. Então, assim, a imprensa cobra de times que, de certa forma, valorizaram o elenco, trouxeram jogadores. Então, a imprensa está no papel dela. Tá. Agora, o Palmeiras e o torcedor, ele está no papel dele também. Não ficar botando pilha aí, porque a imprensa fala e fica cobrando também. Verdade. Porque senão a coisa degringola. É isso que a Suzana quer. Aí eu chego onde ela chegou. Porque é o seguinte, o torcedor vai chegar num ponto de falar, porra, os caras estão cobrando a televisão lá, o time é bom pra caramba. Mas o time, ele é bom, mas o time, ele tem que primeiro se estabelecer como um time de futebol. Boa, Dudu. O Palmeiras, ele tem lá 22, 24, 25 jogadores aptos à partida, mas só tem 11 que entram. E esses 11 na cabeça do Cuca, eles ainda não entraram, ele ainda não sabe qual que é o time titular. Você sabe por quê? Você sabe por quê, Domingos? Porque o time do ano passado, volto a dizer, o time do passado era melhor do que esse time. Sim, e digo mais, geralmente quando um treinador entra... O Palmeiras hoje, Ale, ele não tem, por exemplo, um centroavante igualzinho o Gabriel Jesus. Ah, não tem. Ele tem, ou o Palmeiras hoje, ele não tem um jogador que nem o Moisés. Não tem. Não tem nem o mesmo Jean e o mesmo Zé Roberto. O mesmo jogador. Os dois, entendeu? O mesmo Jean que jogou muito na lateral direita não vem jogando bem. O Zé Roberto já ficou mais velho, um ano a mais, gente. Exato. Então, assim, o Palmeiras o ano passado era. Então, quer queira a imprensa ou não, ele se reforçou. Mas para você chegar num denominador comum de um time de futebol, você precisa ter tempo. Tempo. E o Cuca é um cara que sabe mexer com o futebol. E tem mais, viu, Se Domênico? Ele tiver esse tempo e o respaldo da torcida, que eu sei que ele tem, a torcida tem, sabe que o Cuca pode dar mais. Ele vai chegar lá, o Palmeiras vai crescer muito de produção. Ó, é a minha opinião. Sombrinha, tá aqui que eu acho também, ouvindo a Sussu, o Dodô. Sim. Que às vezes Sussu, é legal você... Dodô. É, às vezes é legal você conversar com um saco de cimento. Por quê? Porque nessa vida, nós só devemos acreditar naquilo que um dia pode ser concreto. Ah, entendi. Sensacional, salvou a hora. Ali tá salvando a hora, viu? Ô, Suzana... Sombra, gente, um beijo pra vocês. Selinho, open bar de Selinho. RG é o seguinte, você quer negociar empate hoje ou nós vamos brigar no Twitter lá pra ver quem ganha? Trocam direct to message. Fight. E agora eu tô trocam direct to message. Você manda uma virilha marota? Todo respeito aos caracteres. Só a bochecha do fofão, né? Troca alegria com a Suzana? Todo respeito à Suzana. É, por favor. E tem idade pra ser sua mãe. Vamos brigar. Mais ou menos. Vamos brigar, Su, porque o Santos precisa dessa vitória. Mas eu também do RG. Nossa, velho, chegou agora. Acho que ela tem memória. É, mas... Esqueceu duas letras, cara. O nome da RG é duas letras. Isso que ela tem memória, hein, mano? Suzana, filho. Isso que ela é boa de memória. Suzana. Eu sou muito boa de memória. Ô, nós vimos agora. Suzana, fica tranquilo. Suzana. Eu lembro direitinho do que a sua esposa fez na SPN. É só pra você, Alê. É porrada em você, Alê. Sobrou pra mim, hein? É. Mas, ô, Suzana, viu? Fica tranquila que hoje nós ganhamos o Santos. Espero que sim. Ganha. Perdão, ganha do Santos hoje. Ô, Suzana, você vai pedir um tapa na camurça pro Alê, não? Pro RG, não? Aqui, não sei se tem essas manias. Por que? Não vai pedir isso? Um cartão? Como assim o cartão? Tapa na camurça. Lá Eu vou te dar o cartão e você deixa guardadinho no criado mudo. Se perder pro peixe... Mas aí não pode. É? Não pode, RG. Você tem que dar por livre e espontânea vontade, independente das coisas que possam acontecer, hein? Perder... É sacanagem, Se perder, o Santista vai dar um tapa na camurça gostoso hoje, hein? Boa! Não, aqui tá dando um problema. Ainda bem que tem várias televisões aqui, cada um se festa em um lugar. Tá certo. Suzana! Olha, um beijo, muito obrigado, Suzana, pelo tempo de vocês. Tava morrendo de saudade. Parabéns por tantos anos de sucesso que vocês fazem. Obrigado. Um beijo pro bar, pra todo mundo. Obrigado, pro Benja, que não tá aí. Obrigado, amigona. Te adoro, Suzana. Eu adoro, amigona. Eu falei. Pelo amor de Deus, RG, deixa ele quieto. Nossa, esse daí eu vou dizer. Então, olha, um beijo pra todo mundo, Dodô. O Mota, Motinha, que saudade de Leva você. Pra tua casa. Mota foi. Quem respondeu, cara? Quem responde? Nossa, o Mota é muito mais do cara. Ele tá dando de ombro aqui. Tá mesmo. Tá dando faz tempo de ombro. Mota é um lixo. Então, olha, um abraço pra todo mundo. Vieira, um beijo. Beijo. Pra todos vocês. Mais. E é nóis, Dodô. É nóis, vamos ganhar hoje, fica tranquilo. Você vai ver, nós vamos ganhar hoje. Espero que eu tenha até... Quem sabe eu sou pé quente. Lógico que é, sempre que você ligou aqui, o Palmeiras ganhou. Vamos ver. Todas as vezes. Se pegar, ligar, olha aqui, ó. Se pegar o retrospecto, pega lá, o Redondo vai pegar. Vocês estão muito amiguinhos mesmo. Todas as vezes que a Suzana ligou, quando o Palmeiras ia jogar no dia, o Palmeiras ganhou. Sempre ganhou. Por isso que eu acredito na filosofia do Chicão. É hoje. Que você tá ganhando, vai perder. Uma hora, vai pro saco. Não é assim, não. Palmeiras e São Paulo não foi assim. Ô, Suzana, um beijo pra você, obrigado. Sombra, tudo de bom, obrigado vocês por tantos anos de diversão. E teremos muito mais. Obrigado a você. Espero que sim, Deus ajude a todos nós. Alô, Su! Só dependemos de Deus do jeito que tá com ele. É verdade. Aí. Um beijo, querido. Tchau. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Eu tava vendo aqui coisas interessantes, né? Porque a gente já tá se preparando aí pra Copa da Rússia em 2018. Um ano. E o Globo Esporte, ele botou aqui na internet algumas coisas que são superstições e tradições no dia a dia do povo russo. Ah, é? É. Vamos ver se o estranho Nuninho tem algumas alguns desses hábitos, por exemplo. Sempre apertar as mãos, chegando ou saindo. Porém, as mulheres evitam esse tipo de contato. É verdade. Sempre entrar antes de apertar as mãos. Nunca ficar na porta. Nunca, jamais. Apertar as mãos enquanto você está fora. Mesmo que ele for porteiro. E se o anfitrião está dentro e você fora, se apertar as mãos, é sinal de má sorte. Ou você entra e aperta as mãos, ou o anfitrião sai e aperta as mãos. Mas nunca ele dentro e você fora. Sinal de má sorte. Olha, tá pior que o Domênico, esse tipo de superstição dos russos. Eu tenho um toque, hein? Os russos e o Roberto Carlos. Sempre tire as luvas antes... Você e o proctologista, né? É, verdade. Sempre, ainda mais agora, ó. Sempre tire as luvas antes de apertar as mãos. Sempre. Muito frio lá, o pessoal usa luvas. Ô, Sombra, isso aí é sinal de sorte? São superstições que podem dar sorte ou azar. Olha, o azar. Apertar as mãos de luva é extremamente desrespeitoso. Lógico, as luvas evitam o contato das mãos e é indispensável para o estabelecimento da confiança. Nossa. Mesmo quando está muito frio, tire as luvas. Eu, olha, por exemplo, se o Mota fosse russo, mas não ia tirar luva nem. Nunca. Mas nem. Deitado nem. Em você. Caramba, hein, Mota. Respeito. Tomara que você caia dessa cadeira. Falou que você não lava a mão. Falou que você não lava a mão, Mota. Eu não lavo mesmo, meu. Ah, tá, o Mota é Deus porco. Deus, no banheiro Deus. Agora, ó. Deixa eu ver aqui mais aqui. Superstições aí. Pra brasileiro que vai pra Rússia no ano que vem com a Estela Barra. Deixa eu ver aqui, olha. Sempre tire os seus sapatos ao entrar na casa de alguém. Por conta do inverno e da poluição. Fica muita fuligem nas ruas. Então, os russos são extremamente preocupados com a limpeza em suas casas. Ao chegar na casa de alguém, tire seus sapatos na antessala. Coloque as pantufas. E cuidado com os odores desagradáveis. Nossa, tem chulé, imagina. Mas tem muita gente que exige que você vai entrar na casa dela, que tire o sapato. Eu tirava aqui o tênis, aí o Mota me criticou. Mas não deu, hein? Foi uma Nossa, ali tem aqueles parnazão no meio dos dedos, coisa nojenta, velho. Ô, Sombra, eu queria... Parnazão. Eu queria apertar as mãos sem luva do nosso ouvinte aqui, um irmão que eu tenho, o Elbert, que tá sempre na escuta. Um abraço. Que é um parceirão que eu tenho aí na vida, viu? Olha aí, essa aqui é pro você, ó. Superstições, Alê. Belisco. Parceiro. É belisco do Alê, mano? É. Belisco, Sombra. Inclusive, o Alê, ele tirava o sapato aí na rádio, a rádio proibiu. O pé do Alê parece um pé de arara. Sabe? Todo ressecado, zoado, mano. Pé de arara. Olha aí, olha. Essa aqui é boa pro Alê, ó. Nunca coloque garrafas vazias na mesa. Ponha-as no chão. Muito importante, garrafas vazias na mesa vão te deixar pobre, trazer má sorte ou simplesmente fazer com que a vodka desapareça. Logo, bebeu algo e esvaziou a garrafa, ponha no chão. Isso vale para vodka, refrigerante, chá, até vinho. Olha aí, ó. Então, se você vai para a Rússia com a Estela Barros, preste atenção nesses hábitos, nesses costumes, nessas superstições. Você não pode dar azar, viu? Então, se você está encomendando seu pacote pela Estela Barros, você vai para a Rússia com a Estela, né? Então, olha, você que quer ir para a Rússia com a Estela Barros, demais, você ainda não tem o telefone para encomendar o seu pacote? Fala aí, Shadow, qual é? O telefone para você... E pode ligar agora, você fala, mas 76 os caras estão atendendo? Não! Mas tá a Estela, tá o Barros, tá a tua tia... Todo mundo! Tá todo mundo, tá o Fábio, tá todo o time da Estela Barros aguardando sua ligação. Eles estão com pacotes fantásticos para você acompanhar a seleção brasileira na Rússia. É maravilhoso, hein? É maravilhoso. Porque eles têm opções de roteiros variados. Desde você aproveitar para ver só um jogo, vai falar, só tenho tempo. Estranho, por exemplo, você tem essa moleza de repente ficar 15, 30 dias fora? Tenho. Ah, então você é o cara que já pode ver a Copa inteira. Mas tem gente que, por exemplo, pode ficar só 6 dias fora, tipo o Alê. O Alê é um cara que não pode se ausentar mais que 6 dias. Ah, senão encrenca pode, troca, né? Encrenca, troca por um misto frio e uma baracola. É verdade. Então, olha, tem gente volta que tem, o troco, hein? Tem gente que tem pouco tempo de férias. Você fala, quero ver só um joguinho lá, vou... Vejo um jogo do Brasil e volto. Tem opção de roteiro assim. Não é legal? Legal, hein? Eles demais, oferecem véio. Guias brasileiros e guias russos. Guias russos que vão falar português com você, viu, Mota? É. Hospedagem nas duas principais cidades-sede, que são Moscou e São Petersburgo. Além dos jogos, ficar hospedado em Moscou e São Petersburgo é muito legal. São cidades históricas, maravilhosas, com N atrações turísticas para você. E você ligando e fazendo a sua reserva até o fim de junho, até o fim de junho, além de poder parcelar em até 11 vezes, você ainda tem 5% de desconto. 5% de desconto. Então ligue agora, 2166-2250, e vá para a Rússia assistir o Brasil com a Estela Barros. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. 2166-2250. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento da ESEG, formando o melhor em você. Aí, mano. Se o Corinthians pegar o Força Amarilha, já era, hein? É. Vamos lembrar do passado, esse Amarilha aí, ó. Chupa! Inclusive, Sombra, daqui a pouco aí também tem o sorteio aí da segunda fase da Sul-Americana. E da Libertadores também. E o Corinthians ele pode pegar alguns adversários aí que são tradicionais e outros nem tanto. Qual, mano? É, inclusive o Corinthians... Ah, Domenico, tem Cerro Porteño, tem o Independiente, tem o Racing. Ah. São adversários que o Corinthians pode pegar. Mas tem também o Defensa e Justiça que eliminou São Paulo. Tem aquele Palestino que eliminou o Flamengo. Não tá. Não tá. O Corinthians tá no pote 1, mano. O Corinthians tá no pote 1. E entre os brasileiros, Sombral, o Corinthians ele pode pegar três opções ali. Quem? Tem Fluminense, tem a Ponte Preta e o Sport. É. O Corinthians ele pode enfrentar um desses adversários aí. Não pode pegar o Flamengo, porque o Flamengo tá no pote 1 junto com o Corinthians também. Ô, estranho. Então, São Paulo foi eliminado pelo Defensa e Justiça. Nossa, cara. Que fase, hein? Pelo amor de Deus. Mas Deus. Eu posso te falar, cara, de todos os do pote 2 que eu tô vendo aqui, qual que é? Acho que o mais complicadinho seria pro Corinthians seria pegar o Racing, né, mano? Ah, então, Vieira, sempre tem Cerro, os times aí. Racing. O Cerro Porteño não é um time fácil, não né? Não é. Você pega lá o Racing, é um time complicado, Independiente da Argentina, por ser também esse... um adversário tradicional, Oriente, é sempre complicado. É. Oriente Petróleo, que é fraco, mas é, tem altitude? É boliviano, aí, né? Bolívar também essas tem altitude. Coisas de altitude, é como, Nacional tem também altitude, né? Não, Nacional não. Do Uruguai não. Não, né? Nacional Bolívia. É Uruguai, aqui não tem. Não, Nacional da Bolívia. Ah, tem o Nacional da Bolívia, mano. Não, é o Potosí, né, que você tá falando. Não, tem o Nacional Bolívia tá aqui. Ah, é? Então, mas é o deve Potosí. Deve ser o... Nacional Potosí? É isso? É. Não sei. É isso sim. Huracán, tem o Nacional do Paraguai, Deportivo Cali, mas Bolívar. Ô, Domênico, o Corinthians ele pegou, acho que na primeira fase, o adversário mais difícil que ele poderia pegar. Quem? Foi a Laú. O Corinthians pegou a Laú. E venceu as duas partidas. A Laú é o Corinthians ele venceu aqui e venceu lá. De nome, sim, então, né, mano? Então, mas é que tá. E não é um adversário ruim, não, Domênico. Porque até o Corinthians conseguir fazer o primeiro gol na Arena, foi difícil, o jogo tava pau a pau e o Corinthians tava tomando até um certo calor. Aí o Corinthians conseguiu fazer o primeiro, depois fez o segundo e beleza. Lá também conseguiu uma vitória e o time do Corinthians passou bem. Mas agora, diante desses adversários aqui, não vai ter baba, cara. Não vai ter baba. Por mais que você fale, pô, vou pegar um Defensa e Justiça aí, pode ser um adversário fraco, mas veio aqui no Morumbi e eliminou São Paulo. Então, tem que tomar cuidado, cara. Se pega aqui, por exemplo, uma Ponte Preta, velho. A Ponte Preta numa competição como essa, velho, é kamikaze, não tem nada a perder. Pior que é. Porque pega um confronto aí, né, RG? Pega lá, o Corinthians pega um Ponte Preta, a obrigação de avançar é totalmente do Corinthians. Então tem que tomar um certo cuidado aí, porque adversários aí mais famosos ficaram na primeira fase, como foi o caso do São Paulo, né? E só passando aqui também, Sombra. Diga. É no pote 1. No pote 1 também temos adversários aqui tradicionais, ó. O Estudiantes, temos aqui o Flamengo, temos o Independiente Medellín, tem a o Chape, Santa Fé, né? O Libertar, o Olímpia, enfim, tem alguns adversários aí, a própria Católica aí também que tá aí. E a LDU, né, mano? A própria LDU. A LDU também tá. E a Chape também tá então, no pote 1, né? Sim. A Chapecoense tá ali junto também com o... Tem mais um brasileiro? Não. Não, acho que é só que o Corinthians, a Chape... Não, Corinthians, Flamengo e Chapecoense. São os adversários dos brasileiros que o Corinthians não pode enfrentar nessa próxima fase da competição. E a Libertadores também, né, mano? Hoje é um sorteio também da Liberta. Também da Liberta. Hoje acontece o sorteio da Libertadores em Sul-Americana. Vamos lá com mais algumas mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Boa noite, amigões. Por que o Palmeiras, ao invés de comprar esse monte de jogador, não usa a base? Teve um ouvinte aí que falou agora que é porque teve jogador machucado, então tinha que comprar. Mas e na hora que tiver todo mundo são? Vai fazer o que com 50 jogadores? Podia utilizar mais a base, né? Valeu, amigões. Bruno, de Guarulhos. Ele tem razão, ouvindo. É, também acho. Aliás, você acaba utilizando a base e aproveitando, às vezes, alguns bons talentos, né? Ô, Dodô, e aquele menino que começou o ano bem aí, sumiu? Qual que é? Matheus. Não. Não, Matheus. Tinha um menino da base, não tinha? Vitinho, não era? Vitinho? É, acho que era Vitinho. Mas tá lá ainda, né, Ale? Tá. Tá, mas... Ele foi utilizado em algumas poucas partidas esse ano. Mas né? No começo ali. Mas, é, mas eu... o Vitinho é mais meia, né? Isso. Agora, o que o Dodô, falou até a respeito dos investimentos, né? Com a Sussu, né? Ele tava falando do dinheiro que o Palmeiras consegue. Sussu, você foi bem meigo, né? Agora foi chegadinho dela, sim, né? Sim. É. Ela, imagina depois que conhecer, hein, mano? É, me chama de lobo mal porque conheceu, eu vou comer a vovó. Tá chamando... Ela nem baixou a alcinha pra vocês. É. Mas aí o que acontece? Isso respeita é verdade. O Palmeiras financeiramente está vivendo um bom momento, mas é importante deixar a semente, não esquecer da base, porque se por algum motivo o Palmeiras passar por alguma dificuldade financeira no futuro, ele tem uma estrutura estabelecida na base, algo que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense não tinha a Unimed? É. Tinha. Saiu. Mas não deixou de investir em Xerém. Quando sai a Unimed, ali tem Gustavo Scarpa, tem o Léo Pelé, tem vários jogadores vindo da base. É base também? O Richarlison não. Do América. Mas ali ele tem o Gerson, que foi embora. Então, vários jogadores que vieram dali. Então, é o que eu sempre falo pro Dodô. É, e serve também pros clubes. Você não vai dar o peixe pro Dodô. Você vai dar o quê? Você vai dar a vara. Que isso? Ah, o Dodô quer a vara. Vou dar a vara pro Dodô. Que isso? Mas, não, porque daí você, com a vara, você vai pescar vários peixes. É. Mas, então, tá de brincadeira, então, Alexandre. Mas só um minuto, Pra você pescar, você precisa pegar na minhoca do Dodô. Juiz! A minhoca pra você dar lá pra pegar o peixe. Olha, deitou, hein, Ale, tá fazendo uma confusão na cabeça do Vieira, porque eu vou falar pra vocês. Eu vou falar minhoca, sim. Ele não sabe qual dos dois. Bota. Não tá, não. Ele sabe. Ele sabe. Ele tá louco. Bom, pra mim a analogia foi boa. Foi perfeito. Porque você dá o peixe, não adianta. Você dá a vara, o Dodô pega a vara. Mas eu ponho a minha minhoca aí. E eu não sei onde vocês guardam a vara e a minhoca. Oi, diga, mano. Fala, mano. Na boa, cara, o Ali tá de brincadeira. O Ali, você quer deixar semente? Compra uma melancia, velho. Que você vai ter semente pra cacete pra deixar no monte de lugar. É verdade. Esse time milionário que o Palmeiras tem. Vai ficar colocando moleque de base pra jogar, velho. Não, não. Brincadeira. Se fosse um moleque de base igual o Gabriel Jesus, ok. Senão não dá, né? Mas talvez o que o Ale diga é assim, compra um pouco menos e usa um pouco mais da base. Você usa ali, por exemplo, do elenco tem o quê? 32, 33 jogadores. Do 25 até o 33, base. Você pode olhar pra base tranquilamente. É, eu confesso que eu concordo plenamente com o Mano e vou discordar de você, Oliveira. Na teoria, deveria ser assim, mas não vai ser, não. Duvido que outro o Palmeiras dia, faça isso. Não sei se eu tô enganado. E outra, só perdão aí, só pra concluir o raciocínio, que moleque de qualidade hoje vai querer jogar no Palmeiras? Imagine, por exemplo, a cabeça do moleque. Tem empresário que fala, pô, vou colocar você no Palmeiras. O moleque sabe que não vai jogar. Verdade. O moleque sabe que o Palmeiras hoje tá com o talão de cheque cheio e já tá assinado, que faltar o patrocinador inteiro. O moleque desse que tá despontando, vide aí, ó. Johan, tá jogando no Palmeiras? Não tá. Não. O Rafael Veiga optou por vir por assinar com o Palmeiras aí, sair do Curitiba, sendo que tinha outros clubes brasileiros que estavam atrás do moleque, também não tá jogando. O tal gênio, imagina, por exemplo, um moleque de base. O tal do Veiga, que o São Paulo consultou, imagina, se tivesse no São Paulo, essa hora já tava no Barcelona. É. Já mesmo. Não, então, mas eu concordo com o Mano que acontece isso. Eu só acho que deveria ser diferente. Sim, na teoria você tá certo. É, não, inclusive entendi. O Ale... Tô te enchendo o saco ali. Mas pode encher. O Ale gosta, outro dia não foi a Leiloca que falou, se tira o Matos, a gente tem que rever, não sei o que lá. Ou seja, pô, tem que patrocinar o Palmeiras, não é o Matos. Verdade. É que como ela gosta de usar o dinheiro, né? É. E ele gosta de contratar, então ali é um casamento... Bacana, né? Ah, bacana, porque tem que bater as ideias. É. Agora, mas tem um plantio aí, né, Ali? Tem. Da Leiloca tem um plantio aí, né? Que é o... Né? Político, né? Presidência. Tem um plantio aí. Verdade. Aí ela vai sentir a força de Domênico Gato e seu microfone. Ela não conhece. Não conhece ela ainda. Não conhece Domênico Gato. Você vai derrubar a Leiloca, Domênico? Não, derruba ninguém. Quase nada. Meu amigo. Vamos lá, mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Boa noite a todos, Luiz do Jabaquara. Deixa eu desenhar pro Domênico. Domênico, sabe ler? Nossa. Sabe digitar? Vai no wikipedia.com e procura Corinthians e Palmeiras. Lá você vai ver que tem Paulista, Brasileiro, Libertadores e Other. Other significa amistoso. Os amistosos, o Palmeiras realmente é o dono do Corinthians. O Corinthians é freguês do Palmeiras. Mas se você tira os amistosos e considera só jogos oficiais, o Corinthians dá uma lavada dentro. Lavada onde? Nossa! E você falou que falou merda aí. Trata amistoso que como um dia. Abraço. Nossa, bate, coitado do Dodô. Não, eu admito. Vale, me ajudar aqui, o Domênico caiu aqui. Do Domênico. Era junto o Dodô aí. Só caraca, velho. Não, pera. Ele chamou um parente pra reconhecer o corpo. Só um minuto. Deitar é quando o cara... Não, pera só um minuto. Vou explicar pra vocês que vocês não entendem também. É, fala, deitar, quando tu fala deu a deitar, é quando vem com argumentos sólidos. Sim. Ah, sólido. Ele vem com argumentos... Não churumela, assim. Que fala um monte de bobagem, vocês vão acreditar na bobagem. Dá é jorrada. Brincadeira. Não. Para com isso. E Corinthians tem mais o quê? Oh, levanta o Dodô aí. Pera só um minuto. Ensinar pra esse jumento que... Jumento! Ô juiz! Jumento! Jumento! A palavra é jumento. Jumento. Mas pelos dólares. Não, jumento não é pouco pra esse trouxa. Mas você quer dizer juramento. Não, jumento. É, não. Jumento. Porque o cara falar, por falar, falar é fácil. Prova com números, amigão. É. Números aqui que eu tenho aqui. Nossa, jumento. Números que eu tenho aqui são números oficiais. E tem número, é só você procurar. Eu sei que corintiano é difícil de achar, às vezes. Google, essas coisas é meio complicado. Ah, é tatuagem na testa. É difícil. Acha lá seu mundial no Google. Eu acho, você quer que eu fale pra você? Eu leio tudo que tá aqui. Mas qual site? Não, é porco.net. Não, tem porco. É Google, mano. Google é Google. Google aceita tudo, Google. É igual papel. Não, se você quiser montar um site, você vê. Wikipédia não, né, mano? Wikipédia não aceita nada, né? Wikipédia não aceita. Wikipédia, óbvio. Ah, tá. Óbvio que aceita, você pode editar o Wikipedia, você é louco? Internet, você estão... peraí, vocês estão dando uma de índia agora. Foi com o cara usou. Peraí, o Domênico ele acha que... Não, peraí, o Domênico achou que o Wikipedia agora é protegido pelo Pentágono. Você tá de brincadeira, tem o item editado, Domênico Gato. Pera só um pouquinho, ninguém falou de quê? Nossa, deu uma deitada agora. O ouvinte falou de Wikipedia, eu não falei de Wikipedia, eu falei para Google. Dodô tá nervoso, hein? Google, Wikipedia tá no Google. Wikipedia tá no Google. Tá, mas o Mundial de 51 não tá no Wikipedia. Também tá. Ah, então. Tudo bem, pode estar também. Que tá. Lógico, a gente, coisa é verdade, internet, às vezes cada um escreve o que é. A internet, a internet tem de tudo, tem verdades, tem mentiras. A internet ela é infindável. Vamos lá, mais uma mensagem aqui. Boa noite, amigo de estádio, pro Maicon, palmeirense. Ô, Dodô, esses caras da mesa aí, quando falam do Michel Bastos, ficam aí, nossa, ai é, tá no banco. Pô, botando um olho gordo no cara, meu, perigoso tá o cara se machucar, velho. É. Eles não conseguem engolir que o que ele jogou no Palmeiras até agora foi muito mais do que jogou no, na barralhinha do time deles lá. Nossa. Abração, Dodô. É hoje, hein? Vamos ver se a gente ganha. Nossa, nossa, entrou pra defender o Michel Bastos. Ai, não mexe com o Michel. Não mexe com o Michel. Passa o dedão. Ai, não mexe com o Michel. Eu quero ver o final do ano. Põe respeito, Domênico. Eu quero ver as fotinhas do poker, da resenha. Nossa, coitado do Dodô. Eu quero ver o Palmeiras vir reclamar. Peraí. Vamos lá, mais uma mensagem. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, rapaziada, beleza? Felipe de Guarulhos. Gente, seguinte, sobre o negócio do Palmeiras aí, que tava aquela discussão, foi obrigação de ganhar sim. Porque se você vai numa empresa e contrata o melhor vendedor, o melhor gerente de marketing, os melhores dos melhores do país, você quer que a empresa ganhe faturamento. Se não ganhar, alguém vai ser mandado embora. Então tem que ver melhor isso aí do Palmeiras. Tem obrigação de ganhar sim. Aí. É, Suzana, seu mimimi não Eu falei pra Suzana. É. Ô, Domênico, mas o ano passado o Cuca, essa altura do campeonato, ele já tinha falado que ia ser campeão. Esse falou. Ano. Ele não falou ainda, né? Mas cada um pode falar o que quiser. Deitada que ele deu. Não, mas é que esse ano ele sentiu que não vai. Todo ano ele tem que falar que é campeão. Ah, seria conveniente, amarelo, né, velho? Tá de brincadeira, pô. Amarelo. Compatível, pô. Vocês podem criticar o que vocês quiserem, mas falar isso aí é uma... Sabe o que eu acho? Acho que o Cuca, no ano passado, quando ele falou que ia ser campeão, ele chegou em casa e falou, que merda que eu fiz. O que eu fui fazer? que eu fui fazer? Mas ganhou. E ele não quer fazer essa, de novo isso? É. Porque, bicho, isso é um desespero, cara. O cara prometeu. Ah, é horrível isso. Você tá pra prometer que vai ser campeão? Não, pra prometer é bem complicado. E olha, foi criticado por muita gente daqui. Eu acho que ele falou ano passado, e depois quando ele chegou em casa, ele deve ter se arrependido. Deve. É. Só que aí, claro, com o trabalho foi campeão, ok, sim, beleza. Sim. Mas deve ter se arrependido. E eu acho que esse ano ele não quer esse peso de novo. Ficou pensando onde eu amarrei meu filho. Imagina. Né? Não deve querer esse peso. Estádio 97. Ô, mano, tá fedido aí, mano? Opa, eu não tô não, Sombra. Ah. Eu não tô não porque eu sou esperto. Eu ando sempre com o meu Bozano Extreme. Aqui é top, hein, velho? Show de bola. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a minha dica vai para vocês, hein, cara? A Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Você não conhece, cara? Ele te oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, parceiro. Chega agora no mercado, velho. Pega um carrinho, mas pega, não pega aquele carrinho pequeno, não. Pega um carrinho grande e pega na gôndola da Bozano e joga dentro do teu carrinho. Porque você não vai arrepender. Será o melhor investimento que você fará na tua vida. Principalmente pra você que tem cheiro de fralda de bebê. Principalmente quando seca. Essa é a hora de você ficar cheiroso, velho. Essa é a hora de você ficar sequinho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, não vai estar aquela pizza nojenta ligando o teu cotovelo até o teu umbigo. Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso e sequinho, sequinho, sequinho. E o ouvinte do Estádio 97 que foi esperto, liga aí na rádio 3284-7097 e diga o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente. E o Santos hoje, velho, vai de Kaique? Vai, Santos vai de Kaique no lugar do Ricardo Oliveira. Você tem mais ou menos noção do time do Santos? Escalação? Ah, já temos escalação. Ah, vamos lá. Moto tá ligeiro. Vamos ver se é verdade. Olha a motinha. Mas não sei se é verdade. Vamos lá. Vamos ver. Vanderlei. Vai. Vitor Ferraz. Vai. É, Daniel Brás. Davi Brás. Não, Nossa, mãe, Davi, Daniel. Não, mandou Davi. Pelo amor de Deus. Ô, juiz. É que você tá tirando a calça, tô ficando meio sem... Davi Brás, mano, ele falou. David Brás, vai. Daniel Brás. Lucas Veríssimo. Vai. Jean Mota. Vai. Renato. Vai. Thiago Maia. Vai. Tudo vai, gente. Não, não, o time que, porra, que você falou. Ah, Lucas Lima. Vai. Bruno Henrique. Vai. Victor Bueno. Vai. E Kaique. Vai. Esse é o time. O técnico é o Levir. Estreia. O Bruno Henrique não é dúvida hoje? Estreia de Levir Cooper. Aqui tá mostrando que vai, mano. O Daniel Brás tá confirmado. É, todos os sites. Os sites aqui, mano, estão colocando o Bruno, viu? Ah, é? É. Olha, eu vou falar, o Mota é um fenômeno, velho. O Mota vai pra Copa, vai lá pra Rússia com a Estela Barros, Sombra. Ele é o único que vai levar 2 tradutores. Ah, é? É, ele vai levar um pra russo e outro pra português. Não, eu vou levar... entender. E um vou levar pra sua mãe. Ah, juiz! Ah, juiz! Ô, a gaúcha, safada! Aí, Mota, jumenta céfalo. Toma um cartão vermelho pra você. Vermelho! Fora, não interessa! Fora! Falou da mãe. Fora! Fora! Fora! E lembrando que o Santos aí, em tempos de vacas magras que estamos vivendo, fechou mais um patrocínio aí. Então, na manga. É sempre bom um din-din, né? É sempre bom, né? É, isso aí. Nós vamos todo pobrinho, né? São Paulo em campo, viu, Sombra? São Paulo em campo, ótimo. Opa! Tocando o hino agora, isso, tá todo mundo feliz lá. Beleza. Então, olha, um minuto da sua atenção. Queria falar com você que tá aí no segundo grau, você que tá vislumbrando aí para breve fazer uma faculdade. Até você que é pai de alguém que está interessado, né? Às vezes tem seu filho, sua filha, que estão aí prestes a definir o seu futuro. Chega um momento onde a gente precisa escolher o nosso rumo profissional, né? Um momento onde sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje existem muitas opções de faculdades. Mas aí você fala, mas como eu vou escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares estaduais avaliadas pelo MEC. Ó, no ESEG, na ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão. As salas são menores, as turmas são reduzidas, todo o corpo docente, Mota, eu sei que está expulso, mas corpo docente é o time de professores da faculdade. Todo o time de professores atua no mercado de trabalho. Então você já tem, inclusive, a possibilidade de realizar projetos de iniciação científica logo nos primeiros semestres. Preste atenção, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade. Isso é importantíssimo, né? Querendo você se formar, se depois você vai lá numa empresa e vai ver lá o teu currículo, onde você fez faculdade? Currículo. Da parafuseta. Não, meu amigo, você fez na ESEG. O cara olha diferente. Outra tem muita coisa. Gente, inclusive, conseguindo emprego no exterior. Olha! Demais. E agora tem um vestibular pro segundo semestre. A ESEG tá com condições únicas mesmo. Únicas de verdade para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Então inscreva-se no vestibular no site exeg.edu.br, tá bom? ESEG é com S, exeg.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. Lembrando que o vestibular acontece no dia, já, sábado que vem, não agora, o outro, 24 de junho. Inscreva-se já, ESEG, formando o melhor em você! Estádio 97. Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Também Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Stella Barros Turismo. Vamos lá, que agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Ah, boa. Do nosso palmeirense Jeová, você também tá da corintiana Priscila. Que é isso? Todo o pessoal lá do Sem Parar ouvindo o Estádio 97. Oh, não pode sacar Sem Parar, nenhum, não. Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Não é sacanear nosso patrocinador, não, velho. Porra, sempre. Ai! Ai! Sente e pedala, mano! E leva o Benjamin no cano! Ai! E leva o Benjamin no cano! Ai! É a melhor essa. Alô? Essa é boa mesmo. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô, alô? Oi, é Walter. Ô, Walter, tudo bom? Tudo bem? Bom. Walter do quê? Oi? Walter do quê? Walter Barreira Júnior. Barreira? Isso. Tá certo, Walter. E quantos anos você tem? Tenho 23 anos. 2.3? Isso. Certo, o RG 2.3 hoje, hein? É, pequena assim, diferença, né, Dodô? Como assim, RG? Lá na Globo tem Walter Casagrande. Ah. Ele deve ser o Walter Casa Pequena, né? Ah! Ah! Sensacional! Nota 5.1! Eu achei muito. Sinceramente, 5 é muita coisa, hein? Foi muito, Alê. Não, muito pouca coisa. Pô. Estranho. Não é nada. Foi muito 5,1 ou não? Oh, foi pouco, pô. Foi pouco. Já merece mais. Foi estranho. Ah, você deixa de ser lambari, estranho. Que é o seguinte, você nem riu que eu vi aqui. Tô rindo agora. Gauchinha, fica na sua aí. Calma. Vivi Gauchinha, parece. Telefone de telesexo. Vivi Gauchinha. Vivi Gaúcha. Adesivo de orelhão, Vivi Gaúcha. Completa. Completa. Ai, ai. Que fase, hein? Vai, Dodô. Ô, velhinho, e o bairro? Recém-inicial. Limoeiro. Como? Limoeiro. Limoeiro? Ah, do Simonal. Limpinho. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez esquindolele, outra vez esquindolala. Boa. E o time? Que fase, hein? São Paulinho, tricolor. Tricolor! Tricolor! Começa o jogo aqui, rola a bola, Walter. A bola tá rolando, vocês têm mais um adversário, viu? O Eber Roberto Lopes que tá pintando. Nossa. Meu Deus do céu. É, amigo, vocês têm dois adversários hoje. Oh, o Eber é bom, hein? Opa! Opa, boa. Você quer na torcida Estádio 97? Isso! Então você vai ver São Paulo e Galo, domingo, no Camarote Único, no Morumbi, tá bom? Dá pra ir eu e meu irmão aí? Não dá, cara. De boa, então. Você tem que estar a 1h30 da tarde na rua Curumins, número 5. Curumins. Qual que rua aqui é? Curumins, número 5, lá tem um bar, e de lá do bar vai sair o transfer do Camarote Único pro jogo, tá bom? Beleza, então. Beleza? Beleza. Show de bola, cara. Tricolor já tá jogando lá com o Sport, eu tô tentando aqui. Peraí, por quê? Quem vai esperar? Minuto, fica à vontade, só... querido. Como assim? Peraí. Boa. Você sabe que não. Fica tranquilo. Sabe que depois da sexta falta no futsal não tem barreira mais, né? Ah, não? Não, é sem barreira, né? É. Ah, é sem barreira, tá certo. Ah, entendi. Já resolveu o seu problema aí ou não? Já, beleza então, cara. Você gosta de um velho barreira? Eu não gosto, não bebo, não. Amigão, São Paulo tá jogando agora com o Sport lá. Um minuto de jogo, com um delayzinho deve estar um minuto e meio, dois, né? Tricolor pegando o time do Pô Fechou, cara. Pô Fechou. Beleza então. Tá não, beleza então não, quero saber. Beleza. Valeu. É, bora. Olha o maluco, velho. Um abraço, velho. Um abraço aí. Valeu, abraço de barreira, é nóis. Valeu, tá Barreira. O Sobra falou que tava com atraso, ele achou que era o dele. O Barreira tá indo bem demais. Brincadeira, né, cara? Uma salva de palmas, Barreira. Você segura no ar a ligação? Não. Você quer pizza do quê? Calabresa, mussarela? O Barreira, que fase, hein, Barreira? Ó, não vai de chinelo não, hein? Tchau, irmão, um abraço. Não, vou te lembrar. Nossa, mais perdido que Adão no Dia das Mães. Vai, tá aí. Tá igual. Peraí, agora fiquei preocupado. Você anotou o endereço que você tem que estar no dia do jogo? Nunca. Não, duvido. Anotou? Então tá bom. Rua Curumins, número 5, 1h30 da tarde, tá bom? É, rapaz, olha. Você chega. Então faça o merchan. Faz o merchan aí, cara. Tô soprando pra ele. É o irmão dele, né? Meu Deus. Só o Rosano me dá mais 3 vezes proteção e diversão. Isso, só Rosano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo top, do desodorante Extreme, igual que o Mano usa pra seduzir a Marina Rui Barbosa. Legal. Não? Tá mais perto agora, hein, mano? Todo dia é dia de clássico. Todo dia o quê? Seduzir minha namorada. É dia de clássico. Onde? McDonald's. Aê, ganhou um par de vouchers da Mega Oferta Megalândia. Foi com um par de vouchers desse que o Mano convidou a Marina Rui Barbosa pra comer um lanche. Ah! E ela aceitou, meu. É matador, é matador. Olha, a Taizinha tá lá do lado do Mano, hein? Tá lá. Do lado. Mas ele tá deixando. Tá com a faca no pescoço aí, né, mano? Com o chicote do lado. Desculpa, quem é Taizinha? Vai pro inferno. É a senhora, Mano. Ela gosta mais do Big Mac que de mim, cara. Ah, mas todo mundo gosta mais de Big Mac. Quem não gosta, velho? Verdade. Valeu. Cadê o Motinha? Olha ela lá, aí, Taizinha. Ó, do lado do Mano, tá vendo? Ô, Mano, você podia deixar a Taizinha participar qualquer dia do e programa, ela tá, né? Aqui, ó, e ó, Sombra, aqui, ó. Não, ela tem que participar. Tem que participar. Ela não vai querer. Ela acabou de colocar. Não, ela colocou aqui, ó. Ele está ao vivo no estádio e eu tô aqui que tô coçando a mão pra não pegar o microfone dele. Pega! Deixa ele vacilar aqui, tá escrito aqui, Mano. É, ela quer cantar no ar ao vivo, a Taizinha. Ela canta bem. Ela tem boa voz, né? Melhor não. Ô, Mano, você sabe ela que gostou. Você sabe que a Taiz é um verdadeiro personagem. Agora, né? Falou. É. E ela falou? Ela é, Sombra, ela é uma figura. É uma figura. Mas agora o Ale falou com a ironia dela, quando ela voltar aqui pro apartamento, ela vai ficar extremamente magoada com o Ale. Não, a Adriana Esteves. Ela vai falar um palavrão dos mais cabeludos com relação a ele. Não. E mandou de novo. Ela tem a boca. Mandou de novo. Olha lá. Já tá com fone tá ali. Tá com fone. Ô, Bai, eu não falei que eu fiquei fã das meninas lá, da Cris. Da Adriana Falou, Esteves, de todas... Não, aí não. É. Aí não fala assim. Então vamos lá para mais um ouvinte no momento sem tá parar. Escrito, sem... Deixa eu ver. Ele já me deu o fone, agora só falta o microfone. Pera aí que eu vou tentar de novo. Tô falando. Como que é? Perdi o razão. Morico, eu estou te atrapalhando. Morico é cruel. Pode te falar, viu? E aí, mano, tá com a faca no pescoço aí? Não, mas não vamos zoar o Mano, que ele fica intimidado. Ele fica intimidado. Isso aí eu vou te falar, só jogar a cela. É. Boa, Mano. Ó, vamos lá pro telefone 3284-7097, mais um ouvinte no oferecimento do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Opa, você é boa. Você é boa. Sombra adora, velho. Nossa. Vai lá. É bola. Lá vai o Bambi. Seu refrão é tudo hora. Vai, todo mundo. Ah, ele é gay. Ó, Matinho, ó. Ah, ele é gay. Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Tudo. Ah, ele é reggae. Isso é música. Pergunta pra mãe. Pergunta pra mãe. Não deu certo essa música. Infelizmente. Fica cantando essa música aí. Você viu? Ale. Tem música, tem música que não casa, né? Essa não deu certo. Vou fazer o quê? Ale. Você tá um... Não, olha, mas não deu. Quando é a música é boa, olha, eu falo. É, mas essa não... Sabe? Olha, se o Sombra pular na água, o Ale morre afogado, velho. Desculpa eu falar, Ale. É. Eu gosto de você pra caramba, você sabe disso aí, mas você hoje obrigado. É um bunda mole. Não fala assim. Bunda mole. O famoso é o meu bunda. Gosto. Bunda mole. É aí, Domênico, marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo. Amarelo. Marmita, Dudu. Marmita, hein? Nossa, bagaço. Valeu, eu vou processar o juiz e todo mundo. Alô? Alô? Quem fala? É Júnior. Ô, Júnior, tudo bom? Júnior. Tudo bem, você é Júnior do quê? O nome completo? Como é José Gonçalves Rodrigues Júnior. José Gonçalves Rodrigues Júnior. Quantos anos você tem, meu velho? 47. O RG? Sim. Hoje, hein? Mas hoje, ele... quarta-feira, 4.7, hein? Mas ele vai participar sozinho ou vai participar com ela? Ela quem, é? Hoje? Ela quem? Sandy Júnior, não é? Sensacional! Nota 6! Nossa, deu 6 puxado. Ainda, velho. Só 6? Tá patinando, hein, velho? Tá subindo, RG. Pô, tá subindo. Tá de bom tamanho. 6 tá de bom. Não, se fosse de 0 a 6. Ah, tá, entendi. Se fosse de 0 a 6, tá bom. Entendi. Você não aguenta jogando pancada, contra, hein, meu? É, você não aguenta pancada, hein, velho? O Joalê tá jogando contra o patrimônio. Não, vai regar. Qual que é o bairro aí? O bairro é... O idiota não tá aí, né? Quem? O idiota. Não. Mas é o idiota que nós gostamos. É o idiota bacana, é. É um idiota dos mais legais que eu já conheci na minha vida. O Cimeno tá aí, não. Quem? Não, eu sou de Cotia, mas agora eu tô na Paca Tatu, hein, gente? Cotia, não. Então, tá bom. Paca Tatu, Cotia, não, é. E o time? O time é o Tricolor do Morumbi. Tricolor! Cícero já tomou amarelo já. Mais um pra cornetar hoje. Mas que é amarelo? Cícero já tomou amarelo. Tá igual Mota? Mas foi uma entrada meio... Criminosa. Não vou dizer criminosa, mas foi uma entrada mais dura. Criminosa, mas não era pra amarelo. Ele meteu a sola na bola. Só bola. Nós estamos aí com quase 8 minutos de jogo. O São Paulo não está mal em campo. O São Paulo está razoavelmente bem, melhor do que no jogo contra o Corinthians. Pelo menos não vejo jogadores aí com aquela marca, o borrão no calção, né? Pelo menos a gente está vendo um time mais disposto. Ô, Júnior! Mas ali parecia Alemanha, né, velho? Aqui tinha motivo pra tremer. Ah, agora dá lá, uma segurada. Né? Dá uma segurada aí. Mas é óbvio. Ô, Morico! Cuida aí da tudo. Tá, Morico! Tá lembrado, mano, eu fui o autor do groselha vitaminado do Mano. Como é que é? Repete pra nós que a gente esqueceu. Quando meu filho nasceu em 2005, meu filho nasceu em 2005, São Paulo foi campeão do mundo, eu fiz o groselha vitaminado do Mano. Como é que é o groselha? Eu não lembro. Canta aí. Lembra, Sombra? Groselha vitaminada do Mano. Yahoo! Ah, sensacional. Esse ouvinte merece um prêmio. Excelente. Mano, ele fala. Essa era a hora que poderia bater um raio no seu peito. Ah, não, mano. As coisas coerentes que ele fala é sim, senhor e não senhor. O resto é tudo velho. Nossa, tamanho. Deitou, hein, mano? Mostra o tamanho da garrafa. Quem levanta o Mano aí? Nem dá uma olhada na garrafa. Sempre pedala, Mano, antes que eu me esqueça. Porque é muito grosseira, né? Fala isso. Esse Corinthians aí, esse Corinthians é nada mais nada menos que a... A música. O Dingo aí, ó. O Dingo. O Leite. Respeito o atual campeão brasileiro, viu, rapá? O campeão brasileiro 2017 será o Corinthians. Ah, bebê, campeão brasileiro é nós. Calma aí, mano. Respeito o atual campeão brasileiro. O campeão brasileiro de 2017 será o Corinthians. Mas não foi. O que é o Palmeiras? Será. Até dezembro é nós. É o atual, né? Então não tem conversa. Nessa turma do campeonato do ano passado, o Santa Cruz era o líder. Ah, desculpa, meu, mas você comprou o carro já é modelo 2017, bicho. Estamos falando do modelo 2016. Agora nós queremos saber do modelo 2017. Não é? O Corinthians já vai começar a voltar à realidade. Não, mas somos campeão. Quero encaixar todo mundo. O Palmeiras tem mais time, o Fluminense tem mais time, o Cruzeiro é tem mais time, o Atlético tem mais time. Não é isso que eu tô vendo, ô prego. Dá uma olhada na tabela. Ah, não. Você tem a tabela à sua disposição aí? Ô, juiz. Bateram só em morto até agora, inclusive no São Paulo, que tá ruim. Então, olha lá. Tem qual time grande que vocês pegaram até agora? Domênico, eu peguei... Olha lá, e é São Paulinho. Qual time grande que nós pegamos até agora? Pegamos o Santos. Nossa, mas foi mal agora, hein? Se deram deitada no Mota. Não, você não falou isso aí. Olha lá, Domênico Gato. Eu ouvi isso aí, Domênico. Perdi um rival. Perdi um rival, Domênico. Mano, faz que nem eu, mano. Qual time grande? Eu ouvi ele falando isso, Sombra. Que time grande que pegou, como assim, velho? Que vocês pegaram até agora? Até agora, nenhum mesmo. Ô, mano, faz... Ô, respeito com o São Paulo aí, mano. Mas ele falou isso, bem que tem que falar pra ele. Fala merda, não. Você baba ovo do Tite aí, como se o Tite fosse Deus. Baba ovo não. Você respeita o Tite. Você respeita o Tite. Nossa, tá deitando no mano. Aquela musiquinha lá. Segura na mão do Tite. Isso. Ah, não. Aí, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Tomei com o gato. Sim. Ó, o maluco falou. É São Paulino. Ô, mano, você liga pra falar do Corinthians, mano. Era um pouquinho. Ô, mano, fala. Deixa o mano falar. Mas ele tá deitando no mano. Deixa os caras em choque. O Corinthians deixa os caras em choque. O cara, Domênico Gato, ele me perguntou qual time grande que o Corinthians pegou até agora. Alô, ele falou isso, Sombra. Foi isso ou não foi? Eu tô errado. Ô, mano, você ligou aqui pra falar do Corinthians. Você tem a oportunidade de falar do São Paulo, alguém... falar o que tem que melhorar, você fala, fica falando do Corinthians e do mano. Alguém mano. Levanta o mano lá no Rio. Você tá passando o recibo pro cara, velho. Qual que é o nome do bagaço? Ô, Sombra, qual que é o nome do bagaço do mano lá no Rio, lá é a... É, Taizinha. Taiz Araújo? Não, o bagaço, Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa, levanta o mano aí, por favor, que ele tá no chão. Como assim, chão? Pelo contrário. O cara que disse que o clube dele não é grande foi o ouvinte. Então ele precisa de um cotonete aí também. O time não é grande, o clube é grande, mas o time que tá jogando hoje é grande. Mas deu uma David Brasil agora. Não. Vai ser no Ataliba. Se complicando. Domênico, eu tô ouvindo. Mano, faz que nem eu. Vamos começar a campanha. Devolva meu rival, mano. Vou ficar batendo pau pra Michael. O endereço pra você ir lá no jogo é Rua Curumins, número 5, tá bom? Curumins, número 5, beleza. Eu não posso levar meu filho de 12 anos. Não, nem que ele tivesse 18. Só se ele tiver na barriga. Se tivesse 80. Se tiver na tua barriga, quem sabe? Tá nascendo aqui, ó, o bracinho, tá pra fora. Tá na, que porra é essa, velho? E cuidado quando... Tonto quanto ele, coitado da criança. E cuidado quando chegar lá com essa revolta toda, hein? Fica chegado, não tô revoltado, não. É que ver o mano falar de futebol me dá um certo asco, porque asco? Ele fala uma asco, coisa não. Assim, mano. Asco não. Pô, o mano é tão gente boa, você tá louco. Olha o cara, velho, que tá revoltado, mano. Ele fala de um jeito. Ele fala de um jeito, sim. Cara. Eu acho o seguinte, ó, o país precisa melhorar muito, certo? Até o futebol brasileiro precisa melhorar muito. Porque a gente assiste um jogo da Champions League e parece que está assistindo futebol. E o futebol brasileiro parece que a gente assistindo outra coisa. Sim. Eu acho que vocês devem concordar com isso. Aí o mano fica, porque o Tite. O Tite ganhou o quê até agora? Você tá de brincadeira. Você tá louco, Tite? Isso daí mostra o conhecimento. Isso mostra o conhecimento raso. Você tá mal, meu. Cidadão, ouça um pouquinho. O negócio é o seguinte: isso mostra o seu raso conhecimento de futebol. Se não fosse o Tite assumir a seleção brasileira, possivelmente o Brasil não conseguiria voltar a ser o que é. O Tite conseguiu resgatar o orgulho. Tá certo? Que tava lá no ralo. A seleção brasileira depois que tomou 7 da Alemanha. Como é que é? Mas não importa, não importa. Uma coisa é outra coisa. Isso é outra coisa. Eu tô falando do Tite. Olha, Júnior Tite. Oi. Nocaute técnico. Ah, isso é corneteiro. Isso aí nem de futebol. Só faz o seguinte: vai morar na Europa. Vai torcer pro Manchester, pro Chelsea. Vai torcer pro Liverpool. Júnior. Isso é prego. Júnior, olha, nós estamos num momento sem parar. E um momento sem parar, ele traz um certo dinamismo, como o sem parar oferece nas estradas. Obrigado, um grande abraço pra você. Não agradou também. 1:30 da tarde, no domingo, na rua Curumins, número 5, tá bom? Você tem que estar lá tem um bar. Lá do bar vocês saem pro Camarote Único, Torcida Estádio 97, tá bom? Um abraço, cara. Abraço, valeu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. Nossa, você foi sem parar agora. Você foi sem parar, velho. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre. Xiii, tem gol. Tem gol. Ih, azedou. Gol de quem? Tem gol. De quem? Azedou? A vinheta, Cadê a vinheta? Cadê a vinheta? De quem? De quem? A Silmota não gritou, velho. Do quem? Jogo do São Paulo não deve ser, não. Atlético Goianiense 1, Avaí 0. Ah, o Mota quase caiu aqui do lado. Nossa, caiu nessa. Toca, Asdrúbal! De novo. Chupa que é legal! É, chupa, Domênico! Chega no final! Legal! Chupa, Domênico! Pega Mundial! Ah, que beleza de música! E o senhor Benedinho tá cantando? E o Domênico adora. Essa dançando, é a melhor música dança, que eu já vi, Domênico, juro por Deus! Dançando e dançando! Ah, o senhor fica feliz agora! Ih, Chico Buarque, o quê? Isso aí que é música! Pô, aguenta! É um clássico da música, né? Vendido na... também, viu? Alô? Que música linda! Ora, o outro falou que o Tite não ganha nada, hein? Puta, caramba! É um índio, né, velho? É difícil defender, né? Alô? Opa, quem fala? Caramba, Marcelo. Mano, deitou no cara. É Marcelo. Parabéns, mano. Marcelo Ferreira de Canha. De Canha? Canha. Canha. Canha. Lembra daquela canha. Carne de churrasco? Canha, não esquece canha. Nunca mais. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 47. Ah, RG. Sim. De novo, 47 na quarta. Domênico. Ah, não enche o saco, Domênico. Eu acho que o Santos ganha hoje, velho. Ah! Ganha. Sensacional, hein, RG? Foi, Domênico? Nossa, 10. 10, porra. Porra de 10. Puxador foi bem agora. Não, mas não foi boa, não. Foi quase boa, RG. Alô, ô, velho, oi. Qual o bairro? Moro no Vila Formosa. Vila Formosa. Ah, se tivesse aqui... A Formosa vocês conhecem, já ouvi um monte de gente. Zona E. ZL. ZL. Zona Leste. Eu moro na Avenida Renata, amigão. Avenida Renata, pertinho de lá, pá. De onde eu tô, dá pra ir a pé. É mas pertinho. A pé eu não ando, não, doido. Ah, eu ando a pé, melhor. O carro tá muito. Medo, tá, o trânsito tá muito ruim. São Paulo. Trânsito ruim, gasolina cara, tá difícil. Puta que na merda. Tá sendo assaltado, pô. É, também tem isso, né? Ó, mas pra ser assaltado não precisa estar a pé, né? Não, pode até cadeirante o cara rouba. É verdade. Tá bom, ó, velho, e o time? Ó, o cara aí, o anterior aí, tava revoltado com o Mano, mas ele tem que estar revoltado com o Rogério Ceni, com a diretoria de São Paulo, com o pessoal lá, porque sou tricolor. Ai, mas, ô amigão, ele não tava revoltado comigo, ele tava revoltado pelo fato de eu elogiar o Tite. O que você acha a respeito do Tite, que é um semideus na minha avaliação? O Tite é o melhor técnico que tem, não tem contestação, né? É, não deu pra defender, né? Vai falar o não quê, dá né, pra defender. Cara? Mas ele ficou meio nervoso com você, hein, mano? Ficou, e o mano ficou com. Então, e o mano colocou filha, né? Ele falou que tinha asco ainda, hein? Ora, asco é muito ruim. Tinha asco do que eu falo a respeito do Tite. Não tinha um homem. Nossa, deve ser corintiano, mano, você é um cara 10, hein? Valeu, irmão, tamo junto. Tá vendo? Aê, boa! Tá vendo? 10 e 0 hora. É, não, todos vocês são quanto? 10, igual o RG mas, fala. O RG então, fala que vocês são pagados. 10 de 0 a quanto, pra você saber? Ah, mas se você fala todo mundo é 10, aí você desvaloriza. É. Né? Não, o mano é 10. Aí você fala, não, motinha, nota 9. Time. Não, aí você fala, sobra, nota 2,5, entendeu? Não, mas vocês são um time. É verdade. Boa, boa, velhinho. É, time aí, estádio. Aí, time não é individual, tem um conjunto, não é isso? É isso aí, time estádio 97. Ninguém mexe com nós, aqui não. Aqui é tudo nosso, é, mano. É isso. Tamo aí. Junto. E eu prefiro não ser o Maicon do time. No São Paulo, você é quem, Sombra? Eu gostaria de que quem diz, ah, podia ser Jusilei. Prato, mete um prato. É, até um prato aí, né, cara? Não é não? Oi, acho que eu era o Denis, velho. Se fosse pra ser do time do São Paulo, qual jogador você gostaria de ser? Não caiu, hein, Mota? Ah, o... Prato. Prato, né, velho? Lucas Prato. Acho que eu era o Denis, velho. Desde o começo, quando anunciaram o Rogério Ceni como técnico, eu não fui muito na... Meio que desconfiando, aquele negócio assim, ah, legal, mas eu acho que não... Eu achava que ele devia fazer pelo menos mais um aninho aí de estágio, ou então ser um auxiliar técnico, depois conseguir um técnico. Mas aí ele, o ego dele, como é muito maior que o São Paulo, então ele quis ser técnico. Então mas agora ele tem que agora conquistar o pessoal agora, já que ele foi um baita artilheiro, é um mito lá no debaixo da trave, mas dentro do, como técnico ele tem que ser cobrado também. Ele tem que ser, passar a mão na cabeça, ah, não, é um mito, mas tem que ser cobrado da mesma forma que os outros. Boa, agora, nossa, hein? Agora você humilhou o Mota. Nossa senhora. Mas o Canha, você acha... Tudo de boa, você Cada um tem a opinião, mas eu achei isso. Eu achei que ele deveria se separar um pouquinho mais pra depois e abraçar o time. O Mota tá mais por baixo do que barriga de cobra. Motinha, fica nervoso não, Motinha. Opinião. O São Paulo. O São Paulo tá jogando lá com o Sport quase 20 minutos. O São Paulo tá jogando razoavelmente bem. Não sei se vocês estão acompanhando também. Eu tô, cara. O computador do RG só pega os X-vídeos. O Tomás aí já analisou duas vezes, pô. Eu tô aqui no trabalho, no escritório que tá trancado na sala. Daqui a pouco, se o cara entrar aqui, eu tô. É óbvio que a diferença de nível entre. De advocacia. É óbvio, né, que são diferentes os adversários, né? Sport, Corinthians. Mas hoje o São Paulo jogando muito melhor, né? Pelo menos mais bem postado em campo. É igual aquele negócio também, né? Tem aquele. O pessoal fica nessa porcaria de posse de bola. O São Paulo ficou 80% com posse de bola, aí vai com 20%, faz um gol, acabou. Aí tudo pro saco. Não, se ficar com a bola fosse sinônimo de ganhar o jogo, o time dos Gandula tava sempre em primeiro. Tava sempre em primeiro, né? E ninguém perdia jogo. O Vieira era campeão. Vai te catar. Que isso? Ficar com as bolas, Vieira? É. Sai pra lá. Nossa! Que isso, o Mota, ele tá triste, porque ele já tomou um vermelho e vai tomar outro já. Ah, é. Ô, amigão, esse time do São Paulo aí, Serginho São Paulo, é time pra chegar onde no Campeonato Brasileiro? Mesmo porque é o que resta. Se o São Paulo jogar bola, eu acho que ele consegue chegar entre até o quinto, sexto, eu acho que ele chega. Mas se ele ficar nessa dormência que ele entra em campo todo o jogo, fica perdido, parece igual o Mano diz aí, se borrando, de sétimo pra cima. Mas se jogar bola, consegue. Se você colocar no papel o pessoal no... O nome do pai certinho, tem um bom time, mas acontece que o conjunto não tá encaixando ainda. É a mesma coisa do time do Palmeiras. O time do Palmeiras, ele tem um baita de um time. Se você colocar no papel, você já tem medo logo no começo. Quando falou, puta, falou o Palmeiras, você já treme. Mas quando vai jogar, ele não, também não, ainda não achou o ponto ainda X. Mas, entendi. Não é isso? Tá certo então. Deixa seu palpite, São Paulo Sport, estão jogando agora. 1-0 São Paulo. Porra, 1-0 São Paulo tá bom demais. Ganhar lá de 1-0 tá bom demais, né? Quero ver se não foi convicto, não. Estádio 97. Opa, então olha, no domingo, 1:30 da tarde, você tem que estar na rua Curumins, número 5, de lá sai o traslado pro camarote único lá no Morumbi, tá bom? Peraí, só um minutinho. O Curumins, lembra lá dos antecedentes do Mota? Lembra da música? Cunhantã. Curumins. É a música da Baby Consuelo. É a música. Todo dia. Curumins, que número, mano? Número 5, número da camisa do Lugano, não esquece. Ah, não esquece, não. Tá bom? E o Lugano, tem que renovar Dios, ou não? Dios, Lugano tem que ficar. Ei. Lugano joga assim, todo mundo fala que ele tá velho, mas tem aquele negócio, né? Comida, como é? Panela velha. Comida boa. Tem o mesmo esquema. Tem muita gente que é novo aí, eu faço assim. Eu brinco com o pessoal de sábado de futebol, de society, igual Society! Enfim. Qual o horário? O Ale quer saber o horário, pra você saber. Das 11 a 1 de sábado. É bom horário? Subióbvio. Ah, não é bom horário, não? É bom, não é? É solzão, né? É. Tá queimando a moleira lá. Mas assim, eu vejo assim, tem molecada que chega lá com 18 anos, vai jogar com a gente. Eu tenho 47, a maioria dela tem 40, 30, 35. Chega lá molecada de 18, 19, dá dois piques e morre. Parece que... Parece humano, não sei, né? Não sei, muito fumo, acontece. Né, velho? Muito fumo. O cara dá dois piques, morre e fala... Aí a gente corre os dois tempos inteiros lá e a molecada de hoje é meio... Meia mortona. Ô, mano, falar em muito fumo, cara, agora eu lembrei aí da rifa que teu pai uma vez participou vendo o jogo de Várzea. É, mano. Passaram a rifa lá e os caras tá sorteando 2 gramas, mano. 2 gramas. Que absurdo. Falei, pai, você ganhar, a gente doa. Tem gol! Tem gol? Havaí empatou com o Atlético Goianiense. Você acha que isso é o desgraça, hein? Valeu. Havaí reagindo aí. Marcelo, um abraço pra você, Marcelo. Tudo obrigado. De bom. Um abraço pra vocês, hein? Vocês são nota 10 aqui, hein? Valeu, cara. Valeu, obrigado. Um abraço. Aí, um abraço. Mano. Você é o cara, hein? Valeu, é, o cara.

câmbio automotivo CVT e muito, mas muito mais. E olha, a partir de R$ 79.990 com taxa zero, ouviu? Taxa zero e 100% da tabela Fipe no seu usado, né? Bacana, né? Bacana não. Sensacional. Então olha só, amigo, não perca tempo e consulte condições e faça já seu test drive, porque quem testa, compra a Nissan. E todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Com certeza é Nissan. Agradecer a presença do Estranho no Ninho aqui no Estádio 97. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui no programa. Valeu, Sombrinha. Tamo junto aí. Valeu, mandar cara. Mandar só um abraço aqui. Cuecão de couro. O esporte agora tá melhor no jogo, viu? Depois dos 18, aqui, tá vendo? Tá... Melhorou o esporte, né? Tá mais, chegando mais perto, né? Pô, o André finalizou uma bola aqui na lateral, pelo amor de Deus. O André Balada? É, o André Balada aí. Você tá brincando. É, na lateral ele finalizou. São Paulo tava, diria, São Paulo tava legal no jogo aí, chegando até próximo, aí o esporte agora deu uma apertada. Aí. A vida do São Paulo no joguinho acaba rápido, né, velho? Vai acabando a força, é impressionante. É só os 15 primeiros minutos. É, nos 5 primeiros minutos é uma coisa que é uma beleza. Você fala, agora vai, agora vai, vai, vai, vai, vai. Foi, morre, velho. É, tem, né? Gol, hein? É igual transa de coelho. É igual... Tem gol, tem gol. É, tem mas gol. Não é no jogo de São Paulo, não. Não é. Vitória 0, Botafogo 1. Gol! É. Vai! Para, Mota! Tá acabando o programa, você tá dando tapa no Vieira. A bola sai, porra. Ai, Mota! Ô, Sombra, manda um abraço aí pro pessoal aí. Manda aí, cara. Pro grupo de WhatsApp aí do Cartola aí, os clubistas aí. O pessoal tá ouvindo a rádio, Joel. O Sapo também. Um abraço aí pra todo mundo aí. Valeu, cara. Obrigado, viu? Valeu, mano. Boa noite pra você aí, cara. Tchau, mano. Falou, mano. Valeu, Sombra. Mas... Obrigado, gente. Falou, mano. Mano. Aí, mais uma vitória do Coringão, hein? Valeu. Abraço pra todo mundo. Aí. É nóis. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's. Amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Walter Barreira. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288, 3031-2288. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da TenteBeat? As lojas TenteBeat sempre dando suporte pra nós aí, velho. Ele, Marcelo de Cunha. Boa, Marcelo de Cunha. Ambos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97 FM. Convidar todo mundo hoje. Tem festa boa hoje, hein? É. Festa boa. Lá do Rapsódio, meu amigo César, o Robson, lá na Vieira. Eu vou estar lá tocando também umas boas do passado lá. Vai lá. Você, hein? Vai? Então vai encher. Boa. Não, vai encher. Tomara que encha. Ah, vai. Vai, vai. Vai. Vocês são meus convidados, vamos lá. Valeu, boa festa aí pra todo mundo aí. Pessoal indo lá na The Year, vendo o Rapsódio lá, tá bom? Muito bem, até amanhã, galera. Tchau. Freedom. Som. Informação. E diversidade. Freedom começando no seu domingo aqui na Energia. Freedom. Domingos. Às 18h. A energia que te move aos domingos. No fim da tarde. Energia 97. Big Mac e Coca-Cola. Maravilhosos segredos feitos um para o outro. É uma mordida, um gole e você tipo... Uau. Let's go. Agora imagine a sensação se você pedir o Grand Big Mac. Vai ser ainda mais inexplicável. Grand Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta, tente explicar. Tarapapá. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos, por isso o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família, porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família.

I'm not afraid to